que é o nosso ogro, mano. Vocês esperaram, vocês esperaram. Ogro não, eu sou o cara honesto. É o nosso homem das cavernas. Olha, agora vocês me ouvem. Então, vocês opa, agora aí, você mano. Saiu do então, banheiro. Agora vocês vão falar ovo. Na não, eu ia falar sobre isso. Agora vocês ouvo. Falam mal. Falam mal na frente, sabe, por trás do mano. Ele tá aí agora, fala na cara dele. Mano, a questão é: fala na cara dele. Você ainda brinca com o patinho de borracha no banheiro. Olha lá. É isso que falaram de você. O tamanho do patinho. Quer dar uma olhada na cabeça do patinho? Ah, que coisa ridícula. Tá vendo? Você toma banho de chuveirinho, mano? Patinho deformado, mano. Você toma banho de chuveirinho, mano? Ô, Motinha, quantas vezes você já fez um chuveirinho na tua vida? Nunca. Vamos, as manchetes do estádio 97. Isso! Chuveirinho. Isso, o que é menos, isso? Menos. Vamos ao... Menos. Parmeira. Menos. Fala de nós. Estão perdendo a mão, hein? Menos. É, já era. E aí, Domênico? Menos. Sério. E aí que eu tenho... Caiu? Caiu, Domênico? Não, que caiu, cara? Não, caiu nada. Estou louco pra cair, não vai cair, vamos não. Vamos lá, Domênico. Quer que eu fale a entrevista dele aqui? Vamos. Pelo menos uma parte da... Vamos esclarecer pra quem não tá sabendo o que tá rolando. O que aconteceu? Cadê a entrevista agora? Fora de mim. Não, sim, não é isso. É que tá rolando um manifesto aí, inclusive, da Mancha, sim, pedindo a saída do Cuca. Sim. Né? Falou que viu os resultados, enfim, a gente já sabe, isso é normal. Resumidamente. Normal. E hoje o Cuca nem ia dar entrevista hoje, porque não é o dia dele falar. Né? Mas hoje ele foi e deu uma entrevista, foi perguntado sobre isso. Agora, por favor, dona. Aí abre aspas. Então o Cuca disse o seguinte: foi por isso que vim aqui hoje, no momento desse. É ruim deixar um jogador vir aqui hoje para responder certas perguntas que ele nem vai ter o que falar. Estou aqui fora de dia de falar com vocês, mas até porque estou precisando falar para o palmeirense. Muita gente ouve ao longo desses dias todos os questionamentos de quem é a culpa. Do presidente que ficou 15 dias fora com a seleção? Não é. Se ele saiu é porque confia no diretor de futebol e treinador que tem. Ele aqui não ia mudar nada, não é ele quem dá o treino. Muita gente ouve falar que a culpa é do dirigente porque ele contratou errado. Isto, aquilo, algumas coisas até perigosas de falar, colocando em xeque a honestidade do Alexandre Matos, que é íntegro, que só faz o bem para os clubes, que passa uma pessoa que não adianta ele vir aqui defender. Eu confio no que ele faz. Tirando o presidente e o Alexandre, sobra uma responsabilidade muito maior para o treinador. Se o time não jogou ainda o que pôde, a responsabilidade é minha. Você pode perguntar por que que eu ainda não saí. Eu não saí e não vou sair porque acredito que o trabalho vai vingar. O manifesto da torcida que pede a saída do Cuca, eu vou até o fim. Não saio e vou cumprir o que prometi. Seria fácil eu ir para minha casa cuidar da minha netinha, das minhas filhas. Se as coisas não estão dando certo, se a fase não é boa, a fase acontece para treinador. Mas fazendo as coisas certas tem a chance de mudar. Ontem vocês me tinham como o segundo melhor treinador do país. Hoje talvez seja o segundo pior. Sou o mesmo balançando a bandeira no trio elétrico do ano passado. As coisas não estão acontecendo, mas elas vão acontecer. Os jogadores estão se doando ao máximo. Não está acontecendo por outros fatores. Talvez falta de confiança. Estou aqui de peito aberto para falar o que eu sinto. Não é fácil o Palmeiras em turbulência. É muito fácil jogar a toalha. E eu não vou jogar, não. Vou reverter com os jogadores, com o Alexandre e com o presidente. Tem tristeza, mas não tem abatimento de ninguém. E aí ele continua dizendo aqui... Eu li por vocês só se vocês estão mentindo. Eu li que o presidente está me apoiando e agradeço. Só se vocês estão mentindo. E deu risada. Na vida vocês não desaprendem, mas tem momentos em que as coisas não dão certo. Quando eu era mais jovem, eu tinha menos paciência quando não dava certo e ia embora. Não faço mais isso. Esses caras precisam de mim. Nosso clube, infelizmente, é muita exposição. Não tem assessor de imprensa, procurador. Então, pode bater no Cuca. Não vai ter defesa, mas o que me batem, os mesmo que me batem, vão me elogiar quando as coisas estiverem bem. Eu fico triste de perder, mas a vida me ensinou que me tiram lições nas derrotas. Mas o dia que estiver desanimado, não dá mais. A parte técnica não está fluindo por falta de confiança. Um clássico bom volta para todos. Natural estar triste nesse momento. Mas não abatidos. Não estamos de guarda baixa. Pelo contrário, vamos mobilizar o clube inteiro. Sábado é aniversário do clube. E o que mais queremos é vencer. Precisamos de paz e trabalhar ainda mais no que estamos trabalhando. Então, como acabou de falar, é isso aqui. Ele deve ter falado mais coisas, mas pelo menos parte da entrevista, né? Parte da entrevista eu peguei aqui. É isso aí. Fica a Cuca. Hashtag. É, fica mesmo. Fica que mesmo, faltar fica, a gente né? inteira, fica a cuca. Fica você é, nitidamente você é contrário ao posicionamento da eu torcida sou... Mancha Verde, não, né, não, Dudu? Não é que eu sou contrário, eu acho que toda manifestação ela é bem-vinda, desde que não seja na parte violenta da coisa. Sim, mas você é contrário ao posicionamento Não, eu não sou contrário. Eu acho que eles têm muito o que eles falaram. Eles não têm tudo. Ah, tá tudo errado que falaram. Eles estão cobrando, tá certo que cobrar. Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo. E tem coisas lá que a Mancha falou... Que tem jogador fazendo corpo mole. E eu também sinto isso. Eu sinto isso, sim. Acho que eles não estão errados, não. A única coisa que eu acho é que trocar o treinador nesse momento, eu acho que pode ser um desastre. Vi de que, se você me apontar um treinador que esteja desempregado, ou que esteja empregado, que vai largar o trabalho dele, que seja melhor que o Cuca, ou pelo menos parece ser melhor, ou parece aparentar fazer um trabalho melhor, eu derrubo. Aí eu falo, Cuca, pode ir embora. Ah, mas você não era a favor de chegar e dar um milhão pra tirar não. o Carilli? Não, o Carilli não sai do Corinthians. Você é louco que o Carilli vai sair do time campeão, velho, pra pegar um time capenga desse Calma, aí. O Carilli não é campeão ainda. Ele vai ser campeão, ele pode, tem tudo pra ser, mas não Será? É ainda. Ah, mas não vai largar no meio, né? Já não, é, né? Mas eu vou repetir. O Carilli não vai largar o Corinthians agora? Vocês acham... Eu, honestamente, acho que o único treinador que poderia vir, que eu acho que tem um potencial de um treinador bom... E desses novos, é o tal do treinador do Botafogo, Jair Ventura. Esse aí. Mas não vai largar também. Ele agora desculpa, amanhã que ele na tem prática um jogo, também não ganhou nada até hoje. Mas amanhã tem uma semifinal importante, pode chegar numa final de Copa do Brasil. Pela primeira vez o Botafogo pode chegar numa conquista de Copa do Brasil. É, ele tem quartas de final de Libertadores da América contra o Grêmio. Sim. Então ele não tá. Ele tá com um time mequetrefe. Desculpa dizer, o Botafogo não é esse time. É muito mais fraco que Palmeiras, muito mais fraco que Atlético Mineiro, muito mais fraco que Flamengo. Não sei se é melhor que. Não sei se é melhor que São Paulo. Não sei se é melhor que São Paulo, juro por Deus. Não sei se é melhor que São Paulo. Mas tá melhor no sentido de que tá bem veja em todos bem, os campeonatos. Estar melhor não significa que você eu, começar infelizmente, a competição. Eu acredito que é melhor que São Paulo. Não, Sombra, ele pode, não talvez... Não tô jogando nomes. Jogou a toalha, hein, Sombra? Você jogou a toalha. Tá bom, o Prato, tem algum jogador lá que é melhor que o Prato? Mas então... Tem algum jogador lá que é melhor que, por exemplo, o que tá fazendo hoje o Jusilei? Ah, mas tem vários que são melhores que vários não, do São Paulo. Não, acho isso. Eu acho que tem jogadores que fazem um conjunto muito bom e aí sim o time joga por um conjunto. E o esquema uma dele é uma organização bom, né? de clube melhor que a do São por Paulo. Isso que eu tendo a achar isso que não o tem... Botafogo é mas melhor aí não tem dúvida. Ah. A organização de futebol dos caras é muito melhor que o do São Paulo. Quem faz isso? Isso aí. Até time quem dá é vaga, que faz a organização? Não. Quem o é que faz técnico. O time? Então pronto, Marcão. Você acredita no que eu tô falando, Marcão? Sim. Não acho que o São Paulo tenha jogadores piores que o Botafogo. Acho que não. Pior não é. Pode ser igual ou melhor o São Paulo. O que tá por trás pior do Botafogo é melhor. Então assim, então, eu tô pegando alguns exemplos. O Corinthians, por exemplo. Pode pegar um monte de time aí. O Botafogo tá disputando, cara. Ele tá disputando. No brasileiro, talvez ele esteja fora. Mas também não dá pra você levar um time... No nível né? técnico do Botafogo, em três competições não dá. Ele fez muito mais que o Cuca no Palmeiras hoje. Fez muito mais do que o Roger fez no Atlético Mineiro, não sei quem tá hoje lá. Mas eu concordo. Ele tá fazendo muito mais concordo com que você. O Zé Ricardo, que tá desde o ano passado, com o time na mão. Independente do que aconteça. Você entendeu, Marcão? O Flamengo, ele conseguiu muito mais. Ele e o Carilli são os dois. Então, só pra concluir, seu Bento, se tiver um treinador melhor que o Cuca, porque no ano passado, aí, quando o Cuca ganhou. Era taxado de que só perdia pro Tite, ou não? É. Aí então passou seis meses e virou uma porcaria, isso? Você entendeu o que eu quero dizer? Não, eu acho que os resultados, eles cobram muito. E o torcedor, ele tem o direito de cobrar, porque ele paga o ingresso dele. E está vendo um time mequetrefe jogar bola. Um time mais ou menos, que eu quero dizer, que seja até sem vergonha, como disseram lá. Então, porque falta vergonha na cara também dos caras também se agilizarem pra conquistar as coisas. Não, eu acho também, acontece o seguinte. Primeiro, querendo ou não, veio de dois títulos seguidos bons. Uma Copa do Brasil e um brasileiro exatamente. Que há 20 anos não ganhava. Aí teve essa pressão tudo em cima das contratações que teve, né? Questionou vários jogadores que foram contratados. Quer dizer, no começo do ano passado, os que foram contratados ganhou o título também. E agora? Ele errou algumas, pode ser que sim. Agora o detalhe do... Eu acho que o jogo de domingo... o Cuca tem que ter o apoio da torcida mesmo, mas o jogo de domingo... Não, o jogo de domingo foi mequetrefe. Não, e o jogo agora, do clássico... Ah, esse clássico é esse. Eu aí. Acho que... Eu não, Domênico, se perder eu o acho São que vira um Paulo inferno. Em casa... Vai virar um inferno. Porque já tá, já tá ficando um inferno. Mas derruba o Cuca, hein, domingo, hein? Mas em porque compensação tá também, um se o Palmeiras... mas se o Palmeiras ganha, ele joga uma... sei lá, um... Sim. Se quer, como vocês queiram, um balde de água fria, qualquer claro, que seja o adjetivo a se dizer nesse momento, na mão do São Paulo também. Qual balde vai jogar no São Paulo? Mais? Quer mais? É, mas pode desculpa, ser pior. Mas... Ah, pode não, ser pior. Domênico, não. O São Paulo está a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento, correto? Não, não, pode Domênico. Ficar pior. O abalado já tá. Então, mas pode ficar pior. Né? Pode ficar mas pior. Mas perto de crise, assim, pro Palmeiras é muito pior perder pro São Paulo. Mas acho que, por exemplo, o São Paulo não conta. Na minha opinião, o São Paulo não conta com 3 pontos. Claro que se vier, é sensacional pro São Paulo. Mas não conta com 3 pontos esse. O impacto seria sensacional. Até com 3 pontos, talvez contra o Avaí lá. Mesmo sendo lá, o São Paulo tinha mais time que o Avaí. Sim. Então lá poderia contar contra ele. Aqui não. É o que o São falou, o impacto tá de grande tamanho para poder... Porque o São Paulo também não acaba o campeonato da manhã. Tem mais 17 jogos. Sim, com certeza. Acho que 16, né, depois desse jogo ou não? Sim. Né? Porra, entendeu? O São Paulo precisa, acho que, sei lá, de 10 vitórias, nem isso. Gente, morre. É óbvio que na prática, um mau resultado, ele é pior pro lados. São Paulo. Não, é muito pior pro São Paulo. É, pro Palmeiras... Na prática Ele vai acontece ser pior, acontece que o torcedor de São Paulo, ele já tá... Ressabiado, não? Ah, bicho, você... Sem confiança. Já tá massacrado, né? Ressabiado. Não, já tá massacrado, né? A confiança do mas torcedor tá de São Paulo mas acredita que pode sair da posição que tá. Sim, acredita. Isso sim, eu Domênico, vejo por vocês aqui. O Sombra é o cara não, mais... Não, a gente não cai, Domênico, a verdade é essa. Não, não, não. Cai, fale, por você, fale por bota. Você. A gente a não gente cai. A gente fale por você. Olha aqui, ó. A gente não eu cai. Eu acredito que não cai. Esse negócio da gente eu não só cai. Só doeu, hein? Aí você, ó, esse negócio de a gente não cai. Eu já vi essa história com o Palmeiras a primeira vez. Não eu cai. Já vi depois essa história com o Grêmio. Eu já vi essa história depois. Eu vi com o Corinthians. Apesar da diretoria e o Corinthians, e o torcedor, presidente tá fazendo o torcedor tudo pra do cair, Corinthians a gente falava, não cai. Time grande não cai. Falava, mesmo discurso. Caiu. Não, nunca aí depois falei isso. Falava assim. O do na Inter. Época falei. O do Inter. Depois o Inter falava a mesma. Não, time grande não cai, bibi, cai, ó, tá aí disputando. Ah, tá apesar da diretoria assim, tá fazendo um esforço gigante, eu acho, não vai cair. Aí é uma opinião minha, acho que o São Paulo tem mais time e pode sair da posição que tá aí, eu acho. Aí tem Vasco, tem acho que não cai, chegando, acho que não cai. Não tem time pra cair. Com certeza. Mas daí a dizer convictamente não vai cair, precisa melhorar. Não dá pra pôr. Mas não dá pra pôr. Ainda porque respeito... o São Paulo, quando você acha que ele não vai. Né, Sombra? E isso daí a gente passou por isso aí. 2 vezes já. 3 até. A terceira a gente deu sorte. Mas, né, mano? A gente... Escaparam. Desse troço, mano, a gente conhece bem. Né? Infelizmente, infelizmente conhecemos bem. Então esse negócio de... Ah, tá indo! Aí depois não vai mais. Você fala, puta, não é possível, tava indo. Aí depois, não, mas agora vai. Aí você ganha, dá um respiro. Aí depois no outro jogo não consegue. E vai nesse troço até a última rodada. Olha, vamos sofrer até o final. Mas olha, só pra concluir, né, do Palmeiras, eu acho que é por aí, né? E o Cuca tem que fazer o trabalho dele. Agora, os jogadores também tem que ter consciência, né, cara? Os caras ganham dia. Ganha bem, velho. Pô, pra tem os caras que estão cascando, né, ali. Tem os caras que estão só cascando. Ah, tem meu. Sim, tem sim. Tem. E a nomes, torcida, Domênico, e a torcida, nomes. Não, eu não vou falar. A torcida sabe, a torcida tá de olho, hein? Então você tá de olho, hein? Mas se eu te pusesse agora no quarto escuro, tocando o menudo o tempo todo, Despacito, e ainda os caras dando... Os cara, não cara, acho ruim, Luiz Fonsi. Que nem no 007, não que eles ruim. Tiraram o fundo da cadeira e o cara vem com, tipo, uma corda, e na ponta da corda, uma bola de bilhar. E fica assim... Ô, louco, meu! Passando perto, na minha cabeça? Não. Aí bate por baixo da cadeira. Pá! É. A cadeira não tem fundo. E você tá pelado na cadeira. Pô, mas ô, Vitor, cena, ô, Vitor, eu vi. Você viu o 007? Não é vi. Uma tortura. Aí você não entregava os jogadores? Isso é tortura chinesa. Falava antes da bola chegar. Você tá vendo? Pô, esperando bola chegar. Você tá de brincadeira. Mas não, aqui não é isso, nem cara. Bater, né? Fala, amigão. A hora que o cara fala, ó, esta é a bola. Eu falo assim, guarda isso aí, irmão. Vamos conversar. Você tá de brincadeira. Amigo. Pô, nós somos irmão. A primeira palavra é essa. Nós somos irmão, é brother, irmão. É, a bolinha boa. Você tá louco, você tá louco. As bolinhas vamos falar aí, ali já começa vamos a conversar aí. Vamos, falar, né? Vamos trocar uma ideia aí, né? Mas não vai ser o caso. E mas o Eduardo é Batista você não queria de novo. Não, e pra... Eduardo Batista não passa lá, não, Marcão. Né? Olha, vou te falar. Se tiver todos os treinadores à disposição, talvez o Palmeiras não pega mais nunca. E outro detalhe, né, Domênico? É assim, a gente sabe que muita rescisória dele é aquilo lá. 1,5 milhão. Mas o salário até o final. Ai. Até o outro ano, né? Até acabar. É. Então, assim, chega uma hora que fica bom pra todos. E o Cuca não ganha pouco, não, hein? É, então. Imagina ter que pagar o cara aí, agora 1,5 milhão, mais o salário dele até o final. Como já aconteceu na época do Muricy. Até o final. Acho que é umas 6 pernas que ele ganha lá, hein? Então é melhor ficar quietinho lá, né? né? Eu acho. Porque 10 meses de salário dele é 6 milhas. Ô, Dodô, se ganha 6 pernas... Eu acho. Se bobear, vira um polvo, hein, velho? Mas ele ganha 6... Olha só. Mas, RG, esse... Bom, eles falam, né? A gente não sabe quanto ganha, né? Mas dizem os 6 pernas, né? Mas fez por merecer. Fez. Pera lá. Também acho. Ele ganhou o campeonato do ano passado. Todo mundo taxava de segundo, o melhor treinador em atividade porque o Tite tava na seleção. Ou não foi taxado? Foi. Todo mundo aqui falava. Não dá pra discutir isso. Então, meu amigo, ele chegou, renovou, fez aí o contrato pra pegar o Palmeiras, tentar levantar o time. Então, tá certo ele, tem que ganhar mesmo. Ué, pra aguentar a pancada aí. Mas eu acho que o Cuca, ele não vai sair, evidentemente. Acho que seria uma loucura tirar o Cuca agora, apesar de eu achar que ele tá fazendo um trabalho ruim. Mas eu preciso confiar que eu sei que ele conhece desse ramo aí. Agora, o Cuca tem que pôr na cabeça dele que ele precisa mudar também os conceitos que ele tem, Sombra. Parar de ser aquele... teimoso. É, porque esses treinadores assim mais experientes, Marco, eles têm um conceito de achar que aquilo vai dar certo o resto da vida. Não quer ser contrariado, esse é o problema. Então, assim, acho que ele precisa modificar o esquema dele. Sabe, esse esquema que eles põem aí, que eles chamam de... É 4-2-3-1, né? É. Esse 4-2-3-1, puta, tá dando certo esse troço do Palmeiras. Não deu, não dá 4, dando. 3, muda essa porra, entendeu? Aliás, muda essa porra. Vou te falar e um vou negócio, dizer, hein? Se eu sou ele contra o São Paulo, eu vou dizer pra você, eu coloco os dois laterais, dois zagueiros, eu se sou ele, eu mudo o esquema. Eu coloco dois volantes, e não precisa ser volantão que tem o Thiago. Não é Bruno Henrique Tietê, por exemplo, mas deixa o Moisés e Guerra. E põe dois abertos. Não precisa de centroavante, não. Jogo sem. Joga o William de um lado e joga o Keno do outro. Pronto. Tá feito o time. Vamos pro Aliás, jogo. Eu vou te falar um negócio, viu, Domênico? Aí, falando não só do Palmeiras. Muda, pô. Esse negócio, porque o Palmeiras tem muito esse negócio de... Tá, fica rodando a bola e joga na área. Roda e joga na área. Roda. Por que o time do Palmeiras não treina chutes de fora da área? Cansei de falar isso ano passado e tô falando de novo. Chutes de fora da área. Quando abre uma brecha, bate pro gol. Às vezes desvia num cara e entra. Os times, reparem os senhores, que time pequeno quando vem jogar e quando tem a oportunidade, Marcão, de pegar um contra-ataque, às vezes ele vê que não vai chegar lá porque não dá, chuta de fora da área. Já reparou? Eles chutam mesmo. Às vezes acontece acertar uns puta, fazer uns puta golaço. É. Reparem. Porque geralmente os times pequenos, eles encontram porque menos barreiras pela frente. E não tem como chegar. Porque geralmente o grande não está retrancado. Então, Sombra, eles costumam bater de fora da área e às vezes faz golaço, velho. Faz uns puta golaço. Então, assim, por que não bater fora da área? São Paulo bate pro gol. Dois. O futebol em inglês. São Paulo o futebol em inglês é bola, é chute de fora da área a todo instante. E todo mundo cara tá cheio de medo, né? O futebol inglês é um dos melhores, bibibababó. Tá aí, cara. Vamos bater de fora, vamos treinar, cara. Treinar. Os caras não chutam de fora da área. O Palmeiras tem uma semana, teve uma semana, tem mais uma agora. Vamos treinar, porra. Ô, Domênico, mas quando os caras conseguem bater escanteio direito, já dá graças a Deus, mano. Você imagina acertar um chute fora da área. Os caras não conseguem bater um escanteio. Né? E não treina a semana inteira, hein? Treina a semana... Isso que eu não confio. Não, não bate nada. Eu juro, Marcão, eu não confio. Nem escanteio, nem falta. Não, tipo... mano, eu não me conformo. Sim. Não me conformo, cara. Os caras treinam a semana inteira e não conseguem bater um escanteio. Então. Mas, ô, Domênico, se a gente parar pra analisar o Cuca mesmo, por mais que ele tenha sido vitorioso ano passado, e ele foi, merece aí os créditos pela vitória... Mas o Cuca, ele tem se mostrado um cara extremamente limitado, cara. Limitado. O elenco que o Palmeiras tem era pra jogar mais bola do que tá jogando. E ele tentar justificar o injustificável nas entrevistas coletivas, ele com aquele semblante abatido, derrubado e tudo mais, ele mostra pro elenco que ele é um cara frágil. Domênico, na boa, alguma coisa tá errada dentro do Palmeiras. No ano passado, inclusive, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, os jogadores fizeram um pacto pra ganhar o título, mas eles não morriam de amores pelo Cuca. Se você parar pra analisar, o Cuca ele tinha tretado com o Dudu no Campeonato Paulista, o Cuca ele arrumou treta com o Edu Dracena no vestiário, ele quase chegou a sair na mão com o Rafael Marques no vestiário também. Então o elenco tinha um pé atrás com relação ao Cuca. Quando o Cuca voltou, e aí ele voltou com o status de salvador da pátria, porque o Eduardo Batista tinha feito um trabalho que deixou muito a desejar, ele voltou com aquele negócio com o peito estufado. Mas, Domênico, o treinador, o dirigente, o jogador... Todos eles, independente de quem seja, os caras precisam se conscientizar de que eles são inferiores ao clube. Eles precisam saber que eles estão abaixo do que é o clube. Por exemplo, hoje pro Palmeiras, mesmo não morrendo de amores aí por ele, e eu acho que ele também pisou no tomate feio, Mas o ideal hoje pro Palmeiras era uma união. Chega lá no Felipe Melo, fala, Felipe Melo, chega aí. Dá o dedinho aqui, vamos fazer as pazes. Pro bem do clube, eu vou deixar de lado o que eu pensava a seu respeito. Você deixa de lado o que você pensava a meu respeito. Vamos fazer um trabalho aqui em prol do clube, tá certo? Inclusive, essa atitude, quem deveria ter é o presidente do clube, Maurício Gagliotti. Ele, como mandatário, deveria chegar ali e falar, ó, Cuca, Alexandre Matos, Felipe Melo, todos vocês, inclusive eu me coloco também nessa condição, estamos abaixo do interesse do clube. Ninguém aqui é maior do que o Palmeiras. Então o negócio é o seguinte, dá o dedinho Felipe Melo, dá o dedinho Cuca. Ah, não querem fazer as pazes? Quem não quer fazer as pazes? O Cuca não quer? Então tchau. Tchau. Porque você não está aqui maior do que o clube. O futebol é negócio, Domênico. Quanto investiram na contratação do Felipe Melo? E o Felipe Melo é uma porcaria que não dá para ser aproveitado no elenco? Não. Então tem que aproveitar. Tem que aproveitar. O Cuca, por exemplo. Ah, o Borja não se enquadra no meu esquema de jogo. Peraí, teu esquema de jogo tá dando certo, Cuca? Não tá. Então você vai fazer o seu esquema de acordo com o futebol do cara. Você vai ter que inserir ele dentro do teu contexto. Porque gastou aqui, ó, o Palmeiras ele gastou um caminhão de dinheiro no Borja, foi o jogador mais caro da história do Palmeiras, em termos de contratação. Ele vai ter que ser utilizado. Porque tem muito dinheiro envolvido aqui. E o cara não é uma porcaria. Então você vai ter que quebrar a tua cabeça, mesmo que você tenha que abdicar do esquema que você usa, pra inserir o cara no contexto. Porque verdade. O cara não é uma porcaria. Com a bola que ele jogou no Atlético Nacional ano passado, você não vai falar que o cara é um lixo. Não é. Não é. Fala, então o negócio é o seguinte, Cuca, dê o braço a torcer que você tá errado. Mude o teu esquema. Abra a mão, por exemplo, das tuas convicções. Se você não gosta do Felipe Melo fora do clube, dentro do clube você vai ter que usar o cara também. Porque o Felipe Melo não é pior do que o Thiago Santos, por exemplo, que é fraco, que é ruim. Não acho fraco, não. Ou tô mentindo? Ah, acho fraco. Comparado com o Felipe Melo, eu acho fraco. Eu acho fraco. Comum, comum. Domênico, do meio campo do Palmeiras é o jogador tecnicamente mais limitado que o Palmeiras tem. É o jogador mais limitado que o Palmeiras tem. Não é, não, mano. O Bruno Henrique é melhor. Você acha, seu Bento? Eu acho. O Bruno Henrique é melhor que ele, o Tietchan é melhor que ele. Não, eu acho. Thiago Santos, eu acho. Você não tá vendo jogos aí, que mano. Assim, ó, mano, assim, opa, o que eu vejo, é por isso que eu falo. Ele, ó, tecnicamente ele falando, ele é burocráticozão, que ele é desarmador ali. Aí não, que tá, mas é que tá. Mas ele não é só desarmador, ele melhorou muito o passe dele. Melhorou. O Gabriel que tá no Corinthians, ele dá de 10 esse tá Thiago mesmo, Santos. Isso é verdade. Vai dar de 10 esse Thiago Santos. Gente, vamos rodar as outras manchetes, né? Roda e avisa. Rodando. Mas antes, porém, eu tenho um recado muito importante do Banco 24 Horas. Afinal de contas, a gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Não. Então eu tenho uma dica pra você. Passe no Banco 24 Horas. Que tem no seu caminho e que você não paga nada mais para usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá para sacar, fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cineminha. Lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco, tá sim? Então, além de não pagar nada mais para usar, você agiliza a sua vida e sobra mais tempo para fazer o que mais gosta. Vai lá, aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Aliás, falar em pertinho de você, o que está cada vez mais perto é o Mac Dia Feliz, não é, mano Bibi? Opa, que Bibi o seu fiosco, rapaz. Mas você que tá sobe o morro e desce até o chão? Agora vai virar a mulher do chefe. Não cheguei a descer até o chão não, velho, mas eu vou colar no... Inclusive o Baile Funk aqui no Jacarezinho tá com desconto, viu, Sombra? Ah, legal, me avisa o Baile melhor funk, dia, quem sabe eu vou aí. Não, porque o bagulho tá meio doido aqui nas últimas semanas. Tá aqui difícil, o Jacarezinho aqui tá com uma situação um pouco complicada, então tá com desconto, tá com 50% off. Quando você for no Jacarezinho, toma cuidado pra não virar crocodilo. É. Tá rolando. E rolando a promoção de azeitona aí, mano, ou não? Ah, não. Ó, os 30 primeiros ganham colete aqui, inclusive. rapaziada, enquanto o baile do Jacarezinho, o bicho tá pegando, vamos falar de um negócio que é muito mais legal do que o baile funk do Jacarezinho, hein? O Brasil inteiro vai ajudar na luta pela cura do câncer infantil e juvenil, galera. Boa. Participem do MEC Dia Feliz, uma das maiores mobilizações no Brasil em prol da cura do câncer infanto-juvenil. Neste dia, cada Big Mac conta para ajudar instituições em todo o país que apoiam milhares de crianças e adolescentes com câncer, hein, galera? Vamos ajudar. Com arrecadação, é possível viabilizar, sabe o quê? alas de internação, ambulatórios, salas de quimioterapia e unidades de transplante de medula óssea, além de projetos psicossociais, galera. Há 29 anos, os recursos arrecadados com a campanha têm aproximado as famílias da cura do câncer infanto-juvenil. Participem do Mac Dia Feliz. Cada Big Mac conta, rapaziada. É no sábado, dia 26 de agosto, no McDonald's. Então, em nome do Estádio 97, eu peço a você, ouvinte, por favor, comprem um Big Mac no dia 26 de agosto no McDonald's e vamos colaborar com essa campanha fantástica que é o Mac Dia Feliz. Boa, é isso aí, todo mundo colaborando. Viva o McDonald's, viva o Mac Dia Feliz. É isso aí, vamos ajudar, vamos colaborar. Que dia que é mesmo? Só repassando. Dia 26 de agosto. Dia 26 de agosto, é, né? Sabadão. Eu vou fazer a minha parte. Boa. Eu também. Faremos. Seu Bento. Vamos ao tricolor. Ah, vamos ao tricolor então? Boa, seu Bento. Tá quente. Fala de nós aí. Quente não, tá fedendo, aliás. Bom, aí eu sei que vocês vão comentar. Meu Deus, hein? Será que ele cavalo passa na avenida e bate o sol? É, eu fico mais na esfera dentro do campo, entendeu? Por exemplo, tem três especialistas aqui do tricolor, mas dentro de campo, no sábado, a diretoria estuda abrir o treino. Né, pra dar aquele ânimo pro clássico de domingo. Esse treino aberto. É, exatamente. Depende do policiamento, né? A Polícia Militar ainda não autorizou, né? Então, eles estavam querendo fazer esse treino no estádio do Morumbi. E a entrada ia ser 1 quilo de alimento, não perecível, né? Mas depende da liberação do policiamento para poder realizar. Vamos aguardar. E isso aí, Bruno Alves chegou, né? O zagueirão, já 3 tá treinando. Anos já está treinando. Engraçado, né? Nessa época ainda, né, contratando zagueiro, geralmente já estaria fechado a janela dos clubes aqui, mas do São Paulo da contrato está tentando ajeitar a janela, na verdade, está aberta. Não, é, mas... É só que está aberta apenas para o mercado nacional. Sim, exatamente. É. Então, é isso aí. Vamos lá, Marcão. E o empresário do goleiro Armani confirmou que o São Paulo fez uma sondagem lá. É, consultou. Chique, hein? Pra saber provavelmente custa. Com o autoconhecimento que essas pessoas do futebol têm, é só porque chama Armani. Se chamasse Hering, talvez não quisesse. Porque não tem grife. Mas ele é goleiro, né? Bom goleiro. Puta goleiro, hein? Bom goleiro. Eu sinceramente não posso dizer. Sabe por que eu não posso puta dizer? Puta goleiro é o Cássio, velho. Tá louco. Quem é Armani, filhão? O Cássio mais um ano não joga mais, outro. Olha, gente. Você é louco. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, fica à vontade. A gente quer falar da história do conselho, da reunião de ontem. Mas antes, sem deixar passar a questão desse zagueiro Bruno aí. Deixa eu falar um negócio. Pode ser que ele seja o novo Miranda, pode ser que ele seja o novo Alex Silva, pode ser que ele seja o novo Oscar, embora eu duvide muito. Como que o São Paulo contrata um cara que tá há anos no Figueirense e fecha contrato com o cara até o fim de 2020. Sim. Me diz uma, como que pode fazer? Olha, ou quem contratou. Mas tem muita certeza de que esse cara joga muita bola. Ou nós estamos aí contratando mais um Douglas da vida com uma longa duração contratual. Que é daqueles que depois pode chegar encostado até o fim de 2020, velho. Não, mas ele tem... É, novo, 26 anos. E foi uma indicação do Dorival Júnior, né, Sombra? Bom, até aí dane-se, que o Dorival indicou o Leandro Donizete pro Santos. Mas fizeram com o aval do treinador, né, então? Mas aí é que tá, cara. Técnico, a gente sabe que estatisticamente um técnico, ele não fica mais que um ano no clube. Cadê o gerente, então? Se fizer uma média de durabilidade dos técnicos em clube de futebol, esses caras não dão nem um ano. Então o cara vem, indica, e depois, bicho... Vai embora, ou vocês acham que o Dorival aí... Eu espero que ele faça sucesso no São Paulo, mas se fizer muito sucesso, dura 2 anos. Dura um ano e meio. Ano e meio no máximo. E se fizer sucesso. Quantos jogadores o Ceni indicou? E olha aí o que aconteceu. Rogério Ceni indicou, o Cícero indicou, o Sidão, o Rogério Ceni indicou. O que era do Santos? Um monte, gente. Um monte. O Neilton. Ah, indicou. Então o que eu quero dizer assim, eu não tô dizendo que o cara não pode ser um grande jogador. Eu só espero. E essas pessoas que contrataram aí o zagueiro, você quer ter que ser muito bom pra você fechar um contrato de 3 anos. É, depois, verdade. Amanhã, fica aí pagando o salário pra um cara. É mais um. Aí viram os Wesley da vida. Maxwell, né? Não, o Michael... bom, aí então a gente vai chegar agora. Vamos chegar lá. Teve reunião ontem do Conselho Deliberativo. Convocar o Leco e o Pinotti. Eu sei que você, torcedor de São Paulo, quer mais é saber do time do campo. Mas, gente, desculpa, mas assim, a minha sensação é de total impotência e revolta. Sim. É de total impotência e revolta. Muito puto com isso. Gente do céu, eu vou falar um negócio pra você, torcedor de São Paulo. Aí, obtive aí, mesmo porque tá na imprensa, né? Tá em todo lugar. Tá em todo lugar, relatos da reunião do Conselho Deliberativo. Foi transmitido ao vivo. Ah, foi? Foi. Uns caras que estavam no conselho lá transmitiram ao vivo. Bom, mas aí é autorizado ou não? Ah, não sei. Bom, então é outra história. Mas foi mais do mesmo, né? Não, mas também não importa agora. Nada de muito mais, né? Aí quando as pessoas lá são indagadas, indagam lá o Leco, segundo consta, como que ele bota pessoas aí pro conselho, pra direção de futebol, no caso mais especificamente o Pinotti, sendo que o estatuto demanda notório saber da atividade? Ao que me consta, o Leco teria respondido o seguinte: ah, mas é notório saber no futebol, qualquer um tem aqui, por exemplo, todos no conselho têm, por exemplo, notório saber. Ou seja, o que é que ele quis dizer? Até o JJ, ele falou. O JJ... É. Então, o que ele quis dizer é o seguinte. Qualquer... Na prática, é... Vale, o que importa nada. É o que eu penso. É. Eu que mando. Que vergonha dizer que qualquer conselheiro tem notório saber de futebol. Então, é a mesma coisa que... Qual a diferença de um conselheiro do clube para um torcedor? Então, qualquer torcedor tem notório saber. Isso é uma vergonha. Agora, o pior é que, possivelmente, tem muito torcedor que tem um notório saber muito maior do que quem está no futebol de São Paulo. Verdade. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Só que se amanhã me oferecessem lá para ser diretor de futebol, seu Leco, sabe o que eu ia dizer? Não importa a remuneração, eu ia dizer o seguinte: eu não quero, eu não preciso e não aceito. Porque eu quero pessoas que realmente não sejam só torcedores. Conheçam. Que, né? Conheçam. Sejam capazes, né? Ô Leco, notório saber no futebol se adquire atuando no futebol, mas não caindo no colo o cargo principal. É lá de baixo. As pessoas vão lá, e eu vou dar um exemplo, vai fazer, mas porque você gosta do Marco Aurélio Cunha. Não sei porque eu gosto do Marco Aurélio Cunha. O Marco Aurélio começou lá como médico. Ele viu a atuação desde os anos 80 de todas as pessoas que geriram futebol, de ex-atletas, ex-jogadores, dirigentes, aprendeu o futebol na prática. Foi evoluindo, né? E aí no dia a dia, sim, você adquire o notório saber do futebol. É assim que se adquire. É vivendo o futebol. Né? Só que você não pode viver o futebol e começar a mandar no futebol sem ter passado um dia sequer vivendo o futebol. Gerir pessoas não é a mesma coisa que gerir futebol. Gerir futebol é como gerir a vida artística. Esses caras, jogador de futebol, é como se fosse artista. É uma estrela, né? É, dá trabalho. Custa milhões. Mexer com artista é difícil demais. Tem que saber lidar. Gerir futebol é ter olho clínico para futebol. Ser torcedor não significa ter olho clínico para futebol. Tem que ter ao menos um dia, ter um mínimo de contato com o mundo do futebol. Eu prefiro confiar numa pessoa que joga na várzea do que em qualquer um que chega e fala: eu conheço sobre futebol. Olho clínico. O futebol é para quem é do futebol. Verdade. O Carille, por exemplo, ele começou lá nas categorias de base. O Carille começou como assistente do Tite. O Carille tinha sido assistente do Mano Menezes, viu, Sombra? Do Mano Menezes, bem lembrado. Aí a gente vê, olha, começa como assistente. Assistente. Por que que então... Então, gente, é descabido, cara. É descabido. Ainda vem lá e fala: ah, porque o Rogério Ceni não deixou legado. Os caras venderam tudo. Vocês puseram o Rogério Ceni. E se vocês acreditavam que ele poderia deixar legado, vocês são os incompetentes. Porque só um incompetente pra achar que um técnico inexperiente poderia deixar legado. Não, e venderam tudo que poderia acontecer alguma coisa, né? Vocês... vocês são uma vergonha pro São Paulo Futebol Clube. Vocês aí que endossam isso são uma vergonha. Outra, detalhe, eu não sou político, eu não sou situação, eu não sou oposição. Eu sou São Paulo Futebol Clube, meus amigos. Todos aqui somos. Eu não tô nem aí com vocês do conselho. Vocês são uma vergonha. Uma maioria, eu acredito. A maioria que endossa esse posicionamento e apoio. Vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Vocês não têm mais noção. Vocês são donos do clube, mas o clube é do torcedor. Na prática de vocês. Mas o clube é do torcedor. O torcedor é que sofre. E vou dizer mais pra vocês. São Paulo pode até que não caia. Pode ser até que não caia. Mas eu repito o que eu já disse em 2013. Para mim, o São Paulo é um clube decadente. O São Paulo está rumo à queda. O São Paulo namora a queda. O São Paulo faz toda a lição de casa para cair. Hoje eu tenho vergonha do São Paulo Futebol Clube. Eu tenho vergonha das pessoas que fazem o São Paulo Futebol Clube. Eu não me envergonho da história do São Paulo Futebol Clube. Da história eu tenho orgulho. Sim. Mas de boa parte dessa história que vem sendo construída, eu tenho vergonha. O São Paulo que o meu pai, torcedor da Portuguesa, me ensinou a torcer, não é esse São Paulo. Não é esse São Paulo Futebol Clube. Hoje o meu pai, se eu fosse criança, como eu era, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, ele não teria os mesmos argumentos que teve para mim nos anos 70. Não conseguiria convencer. Ele não poderia dizer isso. Você sabe qual era o principal argumento que o meu pai falava na época? Fala assim... Torça pro São Paulo, o São Paulo é o único clube feito por gente séria. É. Ele não poderia falar isso hoje. Hoje o meu pai, quando eu encontro ele semanalmente, é hoje não dá, ele não. Fala, e o São Paulo? Eu não posso, não tenho nem mais o que argumentar, o que falar. Você sabe, na verdade, o que eu falo? Acabou. O São Paulo acabou. Não, porque acabar é forte, Sombra. Você não tá entendendo, é lógico que acabar é forte, mas o São Paulo, aquela instituição que a gente conhece como grande, como vencedor, isso acabou, Domênico. É muito triste isso que eu tô dizendo. Só que é o seguinte, Domênico, eles fazem crer que tá tudo bem, tá tudo certo. Eles vivem num mundo fantasia. Eles vivem num mundo só deles, Domênico. Mas eu acho que São Paulo... é uma fase, Sombra. Não. Mas é difícil arrumar, Domênico. Não, mas uma hora passa, velho. Ô, Domênico, Domênico, eu vou te dar um exemplo que aconteceu na reunião. O Palmeiras passou por isso. Hoje o Palmeiras não é assim. Domênico, eu vou te dar um exemplo que aconteceu na reunião de ontem. Ainda é cedo pra dizer que os Palmeiras se recuperou, Domênico. Ainda é cedo. O Palmeiras, ele puxou o reverso do avião. É, deu uma... Ele freou e acelerou. A ponto ainda de dizer que o Palmeiras caiu, já tá... Né? Hã? Mas caiu antes de tudo isso. Caiu. Né? E é o que você tá exatamente falando. Fica rondando a periferia do... uma hora consegue. Do lá embaixo? O São Paulo insiste, o comandante do São Paulo insiste em navegar sem instrumentos no meio das nuvens. Isso é preocupante. E conta pros passageiros que tá tudo certo. Fala para os passageiros que tá tudo certo. Moralmente o São Paulo caiu. Moralmente o São Paulo caiu. O São Paulo caiu como instituição. O São Paulo é um clube rebaixado como instituição. Sim. O São Paulo é uma vergonha. São Paulo é uma vergonha. É um absurdo, Domênico, falar isso. Torcedor São Paulo não falar isso. Eu sei que tem muito nego aí que tá bravo porque fere, porque põe o dedo na ferida. Machuca. Você entendeu? Mas é o meu sentimento de torcedor. É o meu sentimento de torcedor. O São Paulo é uma vergonha. Infelizmente o São Paulo pertence aos conselheiros que estão lá, não pertence ao torcedor e jamais darão voz ao torcedor, jamais, Domênico, jamais vão dar voz ao torcedor. O clube é o quintal deles, eles fazem o que quiserem com o clube, isso ficou explícito na reunião do conselho. O absurdo que aconteceu na reunião de ontem, um conselheiro virou e perguntou pro presidente ou pro Pinotti e falou assim, por que que vocês estão praticando preços tão baixos pra torcida? Gente, a única coisa que salva desse São Paulo hoje é a força da torcida. Isso. Não, o cara sugeriu que aumentasse o preço. Consta que sugeriu o aumento de preços. Você sabe por que que consta? Eu vou te dizer por que que uma pessoa chega e pensa assim. É um absurdo. Na minha opinião, você sabe por quê? Porque esses clubes, eles são feitos das pessoas que ficam discutindo com o porteiro do prédio. Ficam discutindo. São todos torcedores, na verdade. São. Tá certo? É. Aí encontra o palmeirense e o corintiano que fala assim, mas o meu ingresso é mais caro que o teu. Aí o teu, aí ó, ingresso aí, baratinho, não sei o que lá. Ah, não, tem que subir. Por que que é do Corinthians e o Palmeiras é caro? Porque o cidadão não tem o menor senso do ridículo de enxergar a posição do clube que ele mesmo faz. Que não tem como cobrar caro. Como que quer cobrar caro do torcedor do São Paulo? Não tem time pra isso. Não está numa posição favorável pra isso. É questão de oferta e procura. O São Paulo hoje, caro, não tem procura. Nós não estamos disputando o final de Libertadores. Nós não estamos hoje falando de um clube que une o útil ao agradável. Uma arena nova com um clube disputando títulos. A gente tem que ter noção dessa realidade. Como que um cidadão vem e agora sugere? A única coisa que o São Paulo tem de bom hoje é o torcedor. Que tá lota apoiando o estádio. No Z4. Como? É uma vergonha isso, um cara falar um negócio desse numa reunião, Domênico. É uma vergonha. É um absurdo. Seja, eles que querem... Eles vivem num mundo de fantasia, Domênico. É um deles, né? É um deles. Um deles aí. É o X ou é o Y ou é o Z, tudo mundo igual. De Big Bob, não é, sei. Então, a única coisa que o São Paulo tem de bom hoje é o apoio do seu torcedor. Como que coloca a hipótese de aumentar o ingresso? Isso porque a gente não tá vendo aí, porque o cidadão talvez não veja que temos aí mais de 10% da população desempregada. Acho que são 13% ou 14% da população economicamente ativa desempregada. Eles vivem no outro mundo, né? Né? Isso porque o cara não vê que nós estamos na zona de rebaixamento, que o time é uma porcaria, que tudo que eles fazem pro São Paulo é uma porcaria também. Eu sei que eu pego pesado naquilo que eu falo. Eu sei. Mas se eu não falar, quem vai falar? Quem? Não tem. Não tem. Ou a gente fala aqui, ou não tem ninguém que fala. Não tem. Os caras não estão nem aí, Domênico. Porque eu não estou nem aí. Amanhã eu não quero entrevistar presidente, não quero entrevistar diretor, não quero entrevistar jogador, não quero entrevistar ninguém de vocês. Ninguém. Porque, sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na cara. Eu não vou chamar ninguém aqui para entrevistar para dar respostinha que ninguém quer ouvir. Essa é a verdade. Pelo menos a minha verdade. Ela tá certa, não. Não sei a sua verdade. E o absurdo, o diretor de futebol, o Pinotti, falou assim: eu tenho o grupo na mão, eu tenho o elenco na mão. Aí ontem, na mesma hora que tá acontecendo a reunião... Tem um grupo na mão? É, jogadores postando... Imagina se não tivesse, então, hein? Os jogadores postando num bar na Vila Madalena bebendo... Se não tivesse o grupo na mão, ferrou, então, hein? Ó, jogadores num bar bebendo... Pô, é brincadeira. Mas o que adianta o Pinotti ter grupo na mão? Não tem. Faz. Ele não é do futebol. Ele não tem. Não muda nada. Porque ele fala que sabe gerir pessoas. Ah, não muda nada. É, vai fazer a escala lá de quem tem que fazer a faxina do CT e pronto. É. Aí vai gerir pessoas. É um absurdo. Olha. Bota lá no quadro, lá, o horário que o funcionário entra e sai. Vai gerir pessoa. Ah, né? Os caras aplaudiram o presidente no final. Ah, aplaudiram. Chacrinha. É isso, é ridículo. Agora, entendeu? A oposição não existe no São Paulo. É lógico que pro torcedor adversário é maravilhoso. Mas e, Domênico, você quer apostar? Você quer apostar o seguinte? Se cair, o que tem grande chance, e é inegável que tem, a desculpa tá pronta. É nítido. Qual que é a desculpa? A desculpa, fala assim, mas pegamos a herança aí do Aidar. Você pode ter certeza. Mas você anota, estou gravando agora isso aqui. Se cair, a desculpa tá pronta. Mas pegamos a herança do Aidar, o clube afundado em dívidas, não conseguimos montar algo melhor com o dinheiro que tinha. Anota que você vai ver que se cair, essa vai ser a desculpa dada. Anota. Não precisa anotar, não. Anota aí. Hoje, 18h17. O que conseguiram fazer com o time do São Paulo, hein? Impressionante. Hein, Marcão? Com o clube, né, Domênico? Com o clube, né? Porque até pouco tempo atrás, né? Não faz muito tempo, não. Eu tenho uma ideia, Domênico. Você pega 2000 e a década, a primeira década, vai. São Paulo conquistou grandes coisas, né, cara? Deixar de ser exemplo pra virar chacota, né, meu? Era um exemplo de administração. Pra numa outra década virar um exemplo chacota. Da má administração, exemplo de coisas ruins. Eu vou dizer uma coisa pra você, os caras pra conseguir isso, olha, parabéns, troféu pros caras aí, meu. Ô, Domênico. Troféu cara lavada pra todo mundo aí. Eu tenho uma ideia pra convencer o Leco a sair de lá, mas é uma pena que eu não posso falar no ar. É, acho que é melhor não. Melhor não, viu, Marcão? Às vezes é melhor ficar quieto. É, então. É, ficar quieto precisa falar bobagem. Pra bom entendedor, ouve teu irmão. Que já falou muita besteira. Já tem experiência nisso. Falou muita besteira. Mano. Exatamente. Mano já falou muita besteira, aprendeu. Já falei um monte. Mano já derrubou muito presidente, ele sabe disso. Já foi muito na sala do Fernando. E já caí também, viu, RG? Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Buscapé, aproveite, compare, compre direto, economize direto no novo Buscapé. É, já vão falar do Corinthians, já vão falar do Santos, porque agora o assunto é Nissan. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Então você não pode perder essa oportunidade. Só neste mês, Nissan Kicks e Nissan Versa com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Então venha conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil. câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. E olha, a partir de R$ 85.600 com taxa zero e em 24 vezes. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa 2018 é a sua melhor opção. Ele tem o melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria, câmbio X-Tronic, CVT e muito mais. E você ainda pode garantir o seu por pequenas parcelas de R$ 429. Então já sabe, né? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, é Nissan! É Nissan, e você participa através das nossas cornetadas. É o nosso WhatsApp, são os corneteiros do estádio que aparecem aqui no 94-353-0150. 94-353-0150. Continuando com as manchetes do estádio 97. Ah, Santos! Rapaz! Caramba, hein? Que coisa, hein? RG, olha! Achei que ia falar, hein? Rapaz! Domênico ficou falando uma hora, cara. Carreta. Eu fiquei uma hora? Ah, ficou, não, ficou. Eu? Ô, Dodô! Mas sabe que é, eu falei fala uma coisa. O discurso do discurso, não. Foi entrevista do Cuca, né? Ô, gente, mas não é. É que chega às vezes num determinado momento. A gente entende. Que você não tem boa, como, né, você ficar calado. Você se calar. A gente entende. Respeita, lógico, a gente tem determinado respeito, tá certo? Mas chega no momento que você tem que falar aquilo que você pensa, lógico, sem ferir as pessoas no seu pessoal, mas você tem que falar as coisas, gente. É complicado. É cruel e principalmente num programa onde não se passa pano. Exato. Que não tem essa, não, né? Sem rabo preso, essa é a questão. Tem rabo preso. Você tem rabo preso, RG, com alguém lá do Santos? Eu vi o... Preso com quem? Comigo mesmo, tá bem, é mesmo? Tá bem preso aqui. Não, tá bom. Mas, ó, vamos lá. Irá mandar aí, Montinho. Domingo, 19 horas, Campeonato Brasileiro, o Mineirão. Jogo difícil contra o Cruzeiro. Contra o Cruza? Mineirão! Ele vai estará jogar? Lá, Vanderlei! Vanderlei, vai trabalhar pra caramba, hein, velho? Vai, mas... Conta com alguns reforços para essa partida. Por exemplo, o departamento médico só ficou o Vitor Bueno lá. Liberou. Isso é bom. É. Ó, Renato, Ricardo Oliveira, Luiz Felipe, Matheus Jesus e Vecchio também podem ser novidades para essa partida. Ou seja, ficou só o Vitor Bueno, que está com o joelho opelhado, só volta ano que vem. Sim. Né? E é isso aí, RG. E todos esses, a dúvida aí é o Ricardo Oliveira, né? Virou um ponto de interrogação. Você fala meio desanimado quando você fala do Ricardo Oliveira. Por quê? Porque eu lamento, viu, seu Bento? Porque é um jogador, pelo menos foi, né? Um jogador excelente, excepcional, um baita jogador, um centroavante diferenciado de todos que você tem por aí. E você vê que começa o fim, né? Começa a descendente do jogador. Então é chato, né? Como é o Renatinho, embora eu acredite que o Renatinho ainda num time ajustado, ainda dá para render um pouco e dá para dar equilíbrio e um pouco mais de personalidade ao time. Agora o Ricardo Oliveira é muito chato e muito triste, porque começa a perder muito gol, entra numa situação onde complica o time. Sim. Porque quando entra o Ricardo Oliveira, o time joga em função do Ricardo Oliveira. Esse é o problema. E aí o cara não responde, então você tem problema, você fica com problema. Mas tomara, eu esteja equivocado. Hoje, quem para você, dos três, Nilmar, Ricardo Oliveira e Kaique, quem é o centroavante? Ah, não, o Kaique, sincero e honestamente, seu Bento. Tá, beleza. Kaique é para ficar ali, entrar com 20 minutos, tá. Do tempo. Então sobra Ricardo Oliveira e Nilmar. Tem que apostar no Nilmar, né? Boa. Tem que apostar no Nilmar hoje. Então, tá bom. Mas é isso aí, cara. O Nilmar vai pro jogo? Não, o Ricardo Oliveira voltando, aí o Ricardo Oliveira, ele perguntou em quem eu apostaria. Kaique, Ricardo Oliveira ou Nilmar? O torcedor do Santos odeia o Kaique, hein? Porque ele é ruim, né? Ele é ruim. Não é que ele é ruim, eu tô falando. O Kaique é pra entrar com 20 minutos, 15 minutos do segundo tempo. Mas o Kaique não pode ter Kaique não pode ter a responsabilidade dos 90 minutos. Tem jogador que é assim, não adianta. Não, ele adianta. Funciona bem ele entrando no segundo tempo. Ele se atrapalha, Mota. Entendeu? Ele se atrapalha. Você quis dizer que o Kaique é o Mota do Santos? Você constrói um puta ataque, Mota. Sim. E aí você joga. Atrapalha. E aí você joga a bola no Kaique. Se a bola cair no pé esquerdo, o pé esquerdo bate no pé direito e a bola vai pra lateral. É isso. Oh. Boa. Corinthians. Ah, Coringão, nossa. Bento, Coringão. Que pigarro, hein, mano? Agora você pigarro, tá mano. Mas olha, tá comendo só uma paçoquinha. Paçoquinha? É, daquele casgada mesmo. Pô, mas não é recomendável, é paçoquinha. Pô. Não, mas dele é diet. Como não, RG? Da hora, mano. Não, falando no microfone, oh, não. Paulo, isso, mas é verdade que é paçoquinha nós. É afrodisíaco? Não sei, cara. Falam que o amendoim é, né, Sombra? Mas será que é mesmo? Pô, mas já com essa idade... Amendoim não... é bom. RG, quanto você tem consumido de amendoim? Pô, eu como amendoim pra cacete. É mesmo? Pô, por isso que tá no bang. Ah, mas até o hoje. RG... Adoro, tá RG. No bang. Adoro amendoim. Esse seu discurso, RG, ah, mas nessa idade... RG, não tem nada tão bom que não possa ficar melhor. Por exemplo, você não coloca gasolina aditivada no teu carro? Sim. Ué... É pra melhorar o rendimento do motor, que já pode ser bom. Pronto, lá vem o mano. Por que não? Se você puder, RG número 2, potencializar algo que é melhor, que você sabe que é muito bom, por que não melhorar? Não, mas você não entendeu a observação, mano. Você tem que fazer isso quando você estiver com a princesa. Quando você estiver com o microfone, não, eu disse isso, não é aconselhável. Porque a tendência de você engasgar... Princesa, meu. Entendeu? A tendência de você engasgar é grande. É. Mas, o RG, tem pessoas que têm fetiche, vai, com leite condensado... Sim. Com geleia, com essas coisas assim. Sim. Você já esfarelou uma paçoquinha? Ah, é isso! Que é isso? Você quer uma resposta sincera ou uma resposta pro nosso enorme público ouvinte? Olha, Pro enorme público, vai, RG. Estamos aqui, que hora? 6h25 da tarde, é melhor você poupar os ouvintes de frases que não cabem no horário. Nada muito cabuloso. Eu ia responder. Por favor, hein, mano? Não, eu ia responder à altura do que eles merecem ouvir, mesmo porque eu sei que temos uma infinidade, né, uma gama muito grande. Mano, já voou paçoca pra todo lado, viu? Sensacional. Já RG. Antes ainda do Mano passar os seus 10 minutos destruindo o Corinthians em função da derrota do sábado. Não precisa. O Mano vai fazer isso? Não vai, não. É o líder, rapaz. Ô, mano, eu sei que você tá descontente também já com o Carilli, com não essa tô, derrota. Não. Eu sei disso. Imagina, não tô. Mas, não. Crise, RG, crise. Diga. Enquete pra você. Amendoim, caju, pistache ou noz? Amendoim. Amendoim. Opa. Amendoim. Eu prefiro castanha. Domênico botou aqui assim, aí eu quero macadâmia. Amendoim. Mas esse Domênico também é legal. Você ouviu eu falar caju. Mas caju é legal, castanha. Pra brincar, o amendoim em forma de paçoca. Agora, a minha preferência pra um deleite legal, castanha de caju. Castanha. Mas o RG, ó, aquele amendoim japonês é top. É bom. Aquele amendoim lá que é envolto por aquela casquinha branca sem também. Casca é bom. Sim, também. É top demais. Amendoim é paçoquinha bom. Paçoquinha é bom demais. Amendoim é bom, mano. Agora, isso, pra quem não sabe, por exemplo, noz pecan, amêndoas, tudo isso faz bem à saúde. Adoro. Aí, castanha. Todo dia tá vendo o pessoal do estádio 97 adora amendoim, Sombra. Quando você ouviu no programa de futebol? Hein? Quando que amendoim é bom. Quando alguém no programa de futebol informou você que, por exemplo, castanha, amêndoas, fazem bem pra saúde. Eu como todo dia. Né? É verdade. Sabe qual é o número de castanha que você tem que comer todo dia? 3. Mais do que isso, não. Castanha? Só 3. Eu tento, mas não consigo. Viu, Mota? Eu tento comer 3, mas não consigo. Não, mas vamos lá, Bento, vamos lá. Castanha da região. O castanha é o caju, né, velho? Castanha é o caju. Tá definido já. Amendoim é bom. Carilli já definiu. Muito bom. Muito bom. Amendoim sempre. Bom. Mas, ó, tá definido já a equipe amanhã. Carilli já fez as mudanças aqui necessárias. Amanhã o Cássio vai ser o goleiro, né? O Fagner, a novidade, recuperou o Léo Santos na zaga. Sim, Pedro sim. Henrique e o Moisés no lugar do Arana. Moisés! Gabriel, Maicon e Rodriguinho. Gabriel. O Marquinhos Gabriel fica no lugar do Cleison. Romero e Jô. É isso aí, 19h30, lá na Arena Gondá. Sei não, hein? É isso aí. Como? Arena Gondá. Gostei do... O Gondá vai meter uma flecha? Sei não, hein? Coringão... Você deveria torcer pro Corinthians e muito, viu? Você não viu falando espero que não? Espero que não. Mas enfim, o Corinthians amanhã ele vai com 3 desfalques aí diante da realidade aqui. O Corinthians ele tem aí o desfalque do Balbuena, que tomou o terceiro cartão amarelo, mas ele tinha sentido uma lesão durante a partida também. E acho que acabou até forçando o cartão. Ele tomou o cartão aí depois do término da partida, que ele foi reclamar com o árbitro, porque sabia que possivelmente não ia jogar essa partida. Então já volta zerado nas partidas seguintes. É, o Guilherme Arana também sentiu uma lesão na coxa, tava fazendo um tratamento aí, mas vai ser poupado para a partida de amanhã. E quem perdeu a posição mesmo foi o Cleison. Vai entrar o Marquinhos Gabriel no lugar dele lá no ataque, lá formando aquele trio ofensivo aí atrás do Jô. Com o Romero, vai jogar o Rodriguinho e o nosso querido Marquinhos Gabriel. E lá na frente é o Jô. O Corinthians ele precisa vencer amanhã, bem, porque o Corinthians vencendo a Chapecoense amanhã, ele consegue aí ampliar a vantagem que já é muito boa, que é de 7 pontos hoje. Ele pode saltar para 10 pontos para o segundo colocado. É uma partida que já deixa aí o Corinthians até com uma certa folga. Não que o Corinthians não tenha hoje uma folga, já tem. Mas aumentar, o Corinthians, né, ampliaria ainda mais uma vantagem que já é muito boa. É aquele negócio que eu falei agora há pouco, não tem nada tão bom que não possa melhorar. É. O Corinthians tiver a possibilidade de vencer amanhã a Chapecoense nessa partida atrasada aí. Coringão aí, Bento. O Mancini acabou emitindo uma nota oficial hoje aí, se desculpando com a torcida do Corinthians, com o time, com os jogadores, com todo mundo. É, não acho feio não, Motinha. Ele foi infeliz aí no áudio que ele divulgou. Ah, ele assumiu dele. O áudio, mano. Ah, mas o áudio... Ah, é óbvio, né? Não tinha como não assumir. Era a voz dele, mas a gente não pode tratar essa situação como se fosse a partir do momento que não houvesse aí uma confirmação por parte da vítima, por parte do autor. Então, o Mancini acabou aí pedindo desculpas aí pela declaração ali, chamando, inclusive ele ligou pro jornalista que ele tinha discutido na entrevista, ele se desculpou pelo termo que ele usou, chamando o cara de corintiano babaca, se desculpou com o clube, com a torcida, com os jogadores, enfim, jogou rosas ao Corinthians, né, ele pagou um pau mesmo aí, mas aí eu não sei se o pedido de desculpas, Motinha, foi, de fato, pelo fato dele ter feito uma autocrítica, de falar, pô, realmente, não devia ter falado o que eu falei, podia ser num ambiente ali entre amigos, mas acabou vazando, aí repercutiu mal, porque nem sempre o que é dito aí numa conversa de amigos acaba chegando da maneira correta para os outros, aí as pessoas às vezes acabam tendo uma outra interpretação, ou se de fato Motinha foi só depois vazou. Do que o Andrés disse. Não, porque o Andrés ontem, inclusive, ele fez um ele, vídeo, né? Detonando o Mancini, falando que não ia nem se referir ao nome daquele treinador, tá certo? Já falando assim com relação ao Mancini. Inclusive, numa das frases do Andrés, dizendo que sabia o motivo pelo qual ele tinha sido demitido da Chapecoense. Eu não sei se o Mancini falou, opa, pera lá, deixa eu ficar com o rabinho no meio das pernas, ou se houve, de fato, uma autocrítica por parte dele aí com relação ao áudio que vazou, e que ele voltou atrás aí porque ele se arrependeu. Eu espero que tenha sido pelo segundo motivo citado aqui. Eu espero que ele tenha se arrependido mesmo, porque não vale nem a pena, né? Nem o perfil do Mancini aí também ficar arrumando esse tipo de polêmica idiota, né? É lógico, mas mano, você não pensa... Já fechou. É só uma pergunta. Você não pensa que é um pouco de oportunismo do Andrés? Porque ele deveria voltar à cena, aparecer, falando sobre a conclusão dos valores do estádio. Não é para falar sobre o Mancini, é a minha opinião. Certíssimo, RG. Não, também, RG, eu acho que o Andrés aí, ele por estar atrelado também à Arena Corinthians, ele poderia esclarecer sim essa auditoria que foi feita, eu acho que poderia, fato. E nem mas presidente que... do clube ele é. Deixa isso, não, mas deixa o Andrés, isso do apesar Mancini, dele negar... Pro Roberto, mano. Não, mas o RG, o Andrés é uma figura muito próxima ao Corinthians, todo mundo sabe a identificação que o Andrés tem com o Corinthians. Foi um presidente recentemente, inclusive apesar dele negar publicamente, mas eu tenho informação que ele será candidato na próxima eleição também. Nossa, então tá se preparando, ele é um cara que, ele mesmo não estando diretamente ligado, RG, ele nunca deixou de estar, entendeu? É uma situação aí que não tem como você desvincular a imagem do Andrés do Corinthians e o Corinthians do Andrés. É uma situação que ele está muito próximo. Então eu acho que ele tem o direito sim, por já ter sido presidente do Corinthians e possivelmente será um próximo candidato num futuro não tão distante assim. Eu entendo que ele pode se manifestar, de fato pode. Ah, eu não disse que ele não pode. Mas a sua colocação também é pertinente. É, eu não disse que ele não pode. Eu só acho recentemente que... foi divulgado aí o resultado da auditoria, apontando que a Arena Corinthians custou mais do que deveria ter custado. Isso. Então, eu acho que poderia sim também se manifestar nesse sentido. E que é um puta prejuízo pro Corinthians, né? Sim, sim. E prejuízo esse que o Corinthians não pode arcar, porque o Corinthians também é vítima nessa história. Acho que é muito mais prejuízo isso pro Corinthians e ele poderia defender do que prejuízo que o Mancini falou, que é uma circunstância, porra, de resposta também, por ser, de repente, alguém tirou sarro da cara dele. Então, enfim... Mas tudo bem, né? Agora só uma outra. Falar mal do Corinthians hoje, RG, é como se você atacasse Jerusalém, né? Ah, ô juiz, cadê? Cadê o momento aí? Tem aquele momento que ele tá falando sério. Só uma pérola, agora, RG, você lembra daquela época, RG, que você viveu na Cananeia, mano? Você vai falar mal como do Pico, mano. Desculpa, vocês estão mais é pra Coreia do Norte que tá passando por um bom momento aí. Agora, mano. Já tá, rapaz. Verdade. Ô, mano, só pra não deixar passar batido, uma pergunta. Diga, RG. O Grêmio, ele foi punido naquele negócio do Aranha de racismo lá, não foi? O Grêmio não foi punido? Não foi. Lembro. O Grêmio, ele foi excluído da Copa do Brasil. Foi excluído. Sim. Foi excluído da competição. Então, agora eu tô lendo aqui que o famoso Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, ele afasta qualquer possibilidade de punição ao Botafogo. Ah, mas foi diferente, hein? Não. Mas o RG, aí existe aí um paradoxo. Racismo do mesmo jeito. Mas o RG. Racismo é racismo. Vamos tentar desmembrar. Não, mas vamos tentar desmembrar o que aconteceu. E o Sveiter é botafoguense, né? Não é isso. É, naquele jogo do Grêmio, RG, foi uma situação que não foi a totalidade da torcida do Grêmio que participou daquela ofensa ao goleiro Aranha, mas foi uma boa parte. Não foi só aquela menina, não. Porque foi grande parte do estádio. Se você lembrar aquele episódio, RG, aquela menina, ela é vista, talvez, ali como símbolo daquela ofensa ao goleiro Aranha, porque a imagem tá fechada nela e ela pronuncia a palavra macaco, xingando o goleiro. Mas outros torcedores do Grêmio, naquela imagem aberta, você nota que estavam fazendo som de gorila, sabe, fazendo aquele som de macaco. Outros estavam fazendo aquele gesto mesmo aí, indo para um lado e para o outro, imitando o macaco também na arquibancada. Mas, mano, então, houve... Qual a diferença? Não, existe sim, RG, existe sim. Tanto é que o próprio regulamento fala a respeito disso. Quando existe aí uma... É o que vai qualificar o ato racista daquele negócio lá da injúria racial. Sim. Apesar de eu achar que são sinônimos também, até porque pegaram o moleque, né? Mas peraí, gente. O ato de racismo que possa ter acontecido nesse jogo do Botafogo foi contra quem? Foi contra os familiares. Não, foi contra os familiares do camarote da Arena. Mas ali foi em relação ao atleta. Não, mas pera, os familiares dele. Familiares. Mas independente. Vamos explicar. O jogador ali, o RG, no caso do Grêmio, na época do Grêmio Santos, ele foi atingido dentro de campo ali com uma atitude racista por boa parte da torcida do Grêmio. Não era a maioria, mas era uma parte considerável. Então, isso foi colocado como racismo. Esse torcedor do Botafogo, ele foi qualificado como injúria racial. A injúria racial é quando você pratica um ato discriminatório contra alguém, mas que você pode alegar que foi esporádico. Falar, não quis generalizar, eu não sou racista, foi contra aquela pessoa. Apesar de eu achar que é tão grave quanto, RG, mas a lei, ela discrimina dessa forma. Tanto é que o cara foi liberado horas depois. Ele prestou depoimento e foi dispensado e vai responder em liberdade. E não pagou fiança, o ato racista... Não. Deve ter pago, deve ter pago uma quantia lá, mas ele foi liberado. O ato racista, o cara, ele é preso, ele é detido. E não tem fiança, né? Não tem, porque quando você fala, por exemplo, o cara é racista, RG, você tá falando contra uma coletividade. É um pouco complexo explicar, mas existe uma discriminação juridicamente falando. Mano, eu entendi. Eles desmembram essas situações. Eu entendi, eu sei que existe a diferenciação, eu só estou dizendo e me colocando na seguinte posição. Isso não me convence. Isso não, eu também acho ridículo. Se esse cara não tem dinheiro, se esse cara não tem grana, não acontece, mas, não, entendeu? Vai, só uma pergunta. Acontecer muita coisa. A questão não é diferente, porque um foi em relação ao atleta em atividade e o outro foi em relação a um espectador? Não. Como não, sim? Não pode existir essa diferença. Não pode ter isso aí. Não, desculpa, gente. Não, peraí. Uma coisa é você responder na área civil, numa justiça comum, e outra coisa é você responder na área desportiva no STJD. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Não houve uma injúria racial, ou no mínimo uma injúria racial, em relação a um atleta em campo. Tá certo? Sim. O outro foi entre pessoas ali... Foi tipo uma espectadores. Briga. Então, o que eu estou tentando entender é se existe cabimento de condenação esportiva por um ato que aconteceu entre pessoas que estão como espectadores. Poderia até assombrar, porque o STJD se pronunciou a respeito, mas porque, convenhamos, pelo próprio regulamento. Vocês acham que só nesse jogo houve alguma injúria racial entre pessoas que assistem a partida? Não. Isso é o que foi mostrado. Isso é a televisão focando o cara xingando. O cara voltado para a família do jogador. Sim. E fazendo gesto de como o Antônio Carlos fez, lembra? Quando o jogador Antônio Carlos fez. Mas aí não, nós estamos falando de uma pessoa em atividade no campo. Sim, eu estou falando do gesto. O mesmo gesto. Então foi isso que foi focado, foi isso que foi focalizado. Eu estou dizendo que isso é uma coisa que tem que se encerrar. Você não pode você não pode ficar dando brecha, você não pode ficar dando interpretação se o cara é atleta, se o cara é torcedor, isso não pode existir. Mas a RG... É a mesma coisa, mas a pessoa entra aqui... Eu sei, mas você imagina, RG, que assim, a RG falou. Dos dois lados da arquibancada tem torcedores ali divididos, tá certo? Então vamos imaginar um jogo qualquer em que um tá ofendendo o outro racialmente, que acontece, hein? Sim, pra caramba. Sim. Então que eu falo, ó, seu polícia, prende lá aquele cara que ele acabou de me ofender... Sim. E, consequentemente, então, esse... clube vai ser punido. Esse clube já vai ser punido. Mas sabe por que dessa repercussão RG? Só um minutinho, RG. Sabe por que dessa repercussão toda? Porque era a família do Vinícius Júnior. Se fosse um torcedor comum, não teria acontecido nada. Eu entendo. Quando eu questionei... Quando eu questionei a punição ao Grêmio, eu entendi o que você falou. Eu não estou de acordo que o clube seja punido. Não é isso. Eu acho que não tem nada a ver. Acho que a diferenciação é porque um foi um atleta e o outro um espectador. Mas o Grêmio, eu acho que não caberia essa punição ao Grêmio. Eu acho que não é o Grêmio que tinha também que ser. Também acho. Principalmente eliminado. Porque é indomável. Um clube não consegue domar. Eliminado da competição. Eu só questionei o Botafogo porque eu entendo que poderia ser a mesma situação. Como esse cara deveria ser preso, sim. Dane-se. Claro. Mas é uma sombra. É a mesma coisa que você punir o clube, tirando a torcida, no caso do Palmeiras aí, no caso, por causa da briga de torcedores do Palmeiras. O clube não pode ser responsabilizado. Não, mas com relação a isso aí, eu vou concordar em partes aí. Eu acho que o clube, ele não pode aí também pagar, talvez, pela atitude de seus torcedores. Mas ele tem que ter uma atitude enérgica e combativa com relação a atitudes que não devem ser tomadas. Por exemplo. RG número 2. A Lazio, por exemplo, é um dos clubes mais racistas da Europa. A Lazio, ela é punida com frequência aí, com multas e penas brandas aí, por causa de atitudes racistas da sua torcida. A própria Lazio, ela é conivente com determinadas situações. Ela é conivente, porque a partir do momento, Sombra, que é identificado esse torcedor, o clube ele pode tomar uma medida dele se proteger contra esse vagabundo, contra esse pilantra. Ele proíbe o cara de entrar no estádio e o Botafogo vai fazer isso com relação a esse cara. Foi expulso, então, né, mano? Ele foi expulso. Sim, ele foi expulso e tá proibido de entrar nos jogos do Botafogo. E fez bem o Botafogo. Então, a partir do momento, mostrou, por exemplo, a torcida da Lazio é racista, eu não vou generalizar e dizer que a torcida inteira, mas uma boa parte da torcida da Lazio é racista, você que puna esses caras e proíbe os caras de entrar. Sim. A partir do momento que você deixa o cara entrar, você tá sendo conivente com a atitude do cara ou não. É isso aí. Olha aí, Estádio 97, daqui a pouco vamos aos ouvintes no 3284-7097. Você também pode assistir o programa nas nossas mídias sociais, no facebook.com/energia97fm ou através do nosso site 97fm.com.br/estúdio ao vivo. O Dodô agora vai dar um recado do Extra. Manda. Na sequência vamos apresentar aqui o Estranho no Ninho, o nosso ouvinte 10 mil. É o ouvinte 10 mil, né? Olha só, não é pouca atenção. Não é pouca placa, não. O nosso ouvinte décimo milésimo. Não é pouca placa, não, hein? Olha só. Está acontecendo uma revolução no seu jeito de comprar, meus amigos. O Extra, que é a maior rede de economia no Brasil, reinventou a forma de economizar. Opa. É o meu desconto, RG. Opa. Agora você vai ter descontos exclusivos só nos produtos que você mais compra. Funciona assim, ó. Você vai entrar na loja de aplicativos do seu celular agora. Sim. Acessa aí, ó. Tá vendo? Sim. Tá aí no aplicativo? Já tá. Então busque, coloca lá. Clube Extra. Cara, é grátis, baixa aí, ó. Tá vendo? Baixa aí, grátis. Tô teclando. Clube Extra. Tô teclando. Isso, gratuito. Depois disso, você vai se cadastrar, tá bom? Você vai se cadastrar aí, vai ativar as ofertas que você mais compra e vai encher o carrinho no Extra e no mini mercado Extra. Então eu vou agora divulgar algumas ofertas exclusivas. Vai falando que só eu vou... pra quem tem o aplicativo, pra quem vai baixar agora o aplicativo Clube Extra. Fala, hein? Que eu vou digitando. Mas essa é só pra quem tá lá agora, hein? Manda. Se não tiver, não tem boiada, não, hein? Manda que eu tô. Ó, bombom especialidades Nestlé, 300 gramas. 40% de desconto. Caraca. Jesus amado. 40% de desconto. Teclado até você tremeu que teve aqui. Agora, olha só, recentemente, né? Nasceu o filho do mano aí, né? Muita gente não sabe, ele não falou nada pra ninguém. O Guimba. Isso. O Guimba. É verdade. Pelo menos agora... o Marcão que me falou. É. Fralda Hug Supreme. 40% de desconto, viu, mano? Caraca. Alcatra bovina, boa, essa boa. É boa, RG. Alcatra? Alcatra bovina resfriada. É o pedaço, hein? O quilo. É. Olha, 30% de desconto, hein? Puta, 30% de desconto. E mais. Nossa, tem, agora essa é pro Sombra. O Sombra que tem as filhas dele lá. Vou ração, digitar. Ração pedigree 3 quilos, Sombra. Pra ver quanto. Ó, só lá quem tem o aplicativo, hein? Sim. 30% de desconto, hein? É, meu amigo, olha, é desconto que não acaba mais. Jesus. Com o Clube Extra é assim. Baixou o app, baixou o preço. Baixou o app, baixou o preço. Baixou o app, baixou o preço. Pouco, só pra pouco. Você, só no app. É Extra, meus amigos. Boa. Estamos recebendo aqui nosso ouvinte, décimo milésimo. Boa. Décimo milésimo. Décimo milésimo. Ouvinte número 10 mil. É, o ouvinte, porque é o seguinte, na semana passada nós tivemos a ligação do décimo milésimo ouvinte diferente a participar do Estádio 97, que foram muito mais de 10 mil ligações. Nossa, só que porventura temos ouvintes que ligaram duas vezes, três vezes, às vezes quatro vezes, né? Sim. Mas esse foi o ouvinte que falou assim, agora a próxima ligação vai, de ouvinte diferente vai ser a décima milésima ligação de ouvinte diferente. Então quem ganhou o direito de estar aqui com a gente sendo estranho no ninho é o Robson Martins Botelho. Grande, Robson. Seja bem-vindo. Botelho. Aí, rapaz. Boa, Robson. Agradeço aí, boa noite a todos os ouvintes, né? Boa a galera noite. Aqui que tá me tratando muito bem. Boa. Boa. E antes de tudo, desculpa de atrapalhar, queria mandar um oi pra minha esposa, né? É, isso aí. Eu amo ela. Porque você ama ela. Tem que saber que você tá aqui mesmo, né? Porque você não aqui. Trouxe a sua esposa pra participar. Eu não sabia que podia. O pai tá com uma cara de perdido. Amor, desculpa. Você ficou com uma cara agora do Shrek, hein? Do gato de botas do Shrek, hein? Tá com uma cara de perdido isso aí, velho. Deu um perdidão, hein, velho? Não, ele falou agora no começo pra confirmar pra ela, né? Pra ela lembrar. Porque no dia do programa eu não falei o nome dela. Tá vendo? Isso é uma briga, né? Mas não é por isso não, amor, eu te amo. Mas era aquilo que você comentava, né? Gostando tanto do time, etc. É difícil lembrar da mulher, né? Ah, não. Não, ele não falou isso. Tem que lembrar. Qual é o nome dela? Não? É Raquel. É complicado. É o cínico, o Hobbit. E dizer pro meu filho Samuel, de 7 anos também, que tá... Doido pra me falar o nome dele. Filho, o pai te ama, tá, nego? Aê, pai, boa, né? Qual é o nome dele? Desculpa, Samuel? É, Samuel. Ô, Samuel, teu pai agora é famoso, tá falando no rádio, olha aí, cara. Aí, Samuca, grava aí. E você vai ficar famoso na tua empresa? Onde você trabalha? Trabalha, né? Desculpa. Ah, né? Porque trabalho, pô. Sou corintiano, mas... Não, mas eu não me referi... Mas é limpinho, ele é corintiano. Não, não é isso, não é isso. Eu não me referi a um possível não trabalho. Ele falou isso, né? Porque você... Não, não foi por isso. É porque tem tanta gente desempregada. É verdade. Que a gente hoje tem que falar assim, às vezes se trabalha. Porque às vezes, hoje em dia, tá tudo muito difícil, muita gente desempregada, né? Tá difícil mesmo. Lá na empresa mesmo é direto o pessoal entregando currículo, tá? Ô, mas todo corintiano é trabalhador. Vocês estão de brincadeira, né, velhão? Isso aí, mano. Me fale um corintiano que não trabalha. É verdade. Eu vi vários fazendo trabalho aqui na esquina. Não era galinha preta, era vela. Nossa senhora. Garrafa de pinga. O único corintiano que trabalha. Seu nome tá na boca do sapo, rapaz. É o pão com ovo, velho. O resto é. O sapo vai se engasgar. Então, eu trabalho no Brás, né? É. Na K2B. É. E os amigos estão tudo escutando aí. Boa. Né? Um abraço pra vocês aí, meus Abração amigos. Abração pra galera lá. O que você faz lá na K2B? Eu faço etiquetas de roupas. Etiquetas de roupas? É. Como é esse processo aqui, que é aquelas máquinas que fazem... É, no começo eu fazia na máquina, né? Ah. Aí como teve que fazer em código de barra, eu passei a fazer no computador mesmo. Ô, Robson. Ô, né? Robson, e quanto que tá saindo, por exemplo, a etiqueta da Gucci lá, o cento? Você tá louco. Isso aí eu não manjo. Ele não mexe com essas coisas. Você quer comprar pra quê? Você vai complicar. Você só falsifica o negócio, ele né? Ele não mexe com essas coisas. Fala assim, o cara parece gente para. Séria. Olha, vocês não vão pro céu. É gente séria, né, Robson? Ah, mais ou menos, né? Aí. Eu tô falando aí, a gente tenta ajudar o corintiano. Jeito, aí você vai ser gente séria e falar mais ou menos. Você vai perguntar pro corintiano se vai... você. Aí não tem como. Aí não tem jeito. Não dá pra ajudar. Uma coisa, Robson, qual a tua maior alegria? É ganhar do Palmeiras ou ganhar do São Paulo? Ou do Santos, por que não? Vou ser sincero, cara. Não. Sério? Pelo fato de eu ter muito amigo são paulino, tenho dois irmãos são paulinos, o Cristiano que está ouvindo, Marquinhos. O Ricardo que está ouvindo, meu irmão. Os dois é são paulino doente. Então, muitos amigos também são paulinos. Tenho bastante amigo palmeirense também, inclusive um dos melhores amigos meu é palmeirense, é o Rafael, um abraço. Mas o São Paulo, assim, é o time que eu mais... Por isso que eu zoei aquele dia, eu gosto mais de zoar o São Paulo. Você sente um tesão quando gosta de bagunçar com o São Paulo. Tesão, não. São Paulo te traz assim um... Uma coceira. Um fogo. Olha, olha. Coceira no fogo. Robson. Oi. O melhor time pra ganhar, velho. O melhor time pra ganhar é o Chelsea, velho. Esses bêbados que tem aqui no futebol brasileiro, Palmeiras, São Paulo. Nossa, desculpa. Falou, é homem. Bêbado. Do time de 77, aí, que era o mais importante. Batei bêbado. Vitória, né? É. E tinha raiva do Vitória. Lembra que ele falava que tinha raiva do Vitória? Do Manaba. É. Aí eu imagino o estádio 97 Paraguai e os caras falando, esporte. Pô, é legal é ganhar do Corinthians lá na casa deles, né? O tal do Guarani lá, né? E o Tolima. Tolima Day. Até hoje eles comemoram. Passou por isso também. Nós vivemos o Justiça e Defensa Day. É verdade. Justiça em Defensa Day. É verdade. Não podemos mentir. É verdade. Tivemos o nosso Tolima Day. Passou. Vou fazer o quê? Até graças isso, a Deus nós não temos isso. Até isso o Leco proporcionou pra nós. O quê? Hã? E o Asa? O quê? O que é? O Asa. E o Asa? O que é Asa? Asa de Arapiraca. Não lembro disso aí. Não lembro. Pera aí. Pega aí no YouTube aí. Pega aí. Pega aí. Não lembro. Pega aí. Pega aí. Tem coisa que é melhor. E o Coritiba lá? O Coritiba. Coritiba. E o Mirassol? O Mirassol, 6x2. Vocês estão falando bobagem. Vitória. E a Ponte Preta, esse ano. Mirassol, Deita. Fala de Libertadores, vocês vão falar de quê? De Paulista? Ali eu não queria ganhar. Gente, vamos respeitar a visita. É Água Santa, aquele time lá, não é? Também. Não, mas aí nós estamos falando de eliminações, né? Ah, tá. Eliminações, mata-mata. O Palmeiras tem uma série infindável aí que a gente pode relembrar. Ô, mano, mas... Oi? Então, eu posso dizer uma coisa, eu nunca vi meu time tomando mais de 5 gols. Puta, que vantagem, cara. Mas eu vi, eu posso dizer uma coisa, eu nunca vi meu time cair. Meu time tomou mais de 5. Você nunca viu tomar mais de 5, mas 5 você já viu. Pô, a gente já tomou 5 de São Paulo, já tá bom. Você é fantasma, tava lá também, jorrada. Tira o Corinthians daí? Você tava lá aquele dia? Não, nesse jogo eu fui preso, cara. Mas não foi preso. É mesmo, é verdade. Eu lembro, mano. Tira o Corinthians daí. Mano, me tira da cadeia aqui. Pedi pinico lá pro Coronel Marinho, mano. Você é o bunda mole mesmo. Mano. Nossa, eu fui pedir pinico nada, filhão. Os caras foram me tirar lá. Eu sou amigo, filhão. Tá, não, ele queria brigar ainda. Ele tava preso, tava sem razão. Você e toda a galera, essa hora, por exemplo, você estaria ouvindo o Estádio 97 na empresa ou essa hora você já tá de folga, voltando pra casa? Como? São 6h51. Eu estava no fretado numa hora dessa. No fretado. Aquele dia você ligou do fretado, não foi? Você acordou todo mundo, né? Você acordou a galera? Eu coloquei... Aquele dia eu não estava nem escutando direito, cara. Tanto é que eu nem sabia. Baixo. Eu nem sabia que eu tinha tomado cartão amarelo. Depois que eu fui ver... Palhaço. É mesmo? Replay. Então, você não sabe, Maior, agora tomou o segundo, vermelho. Ah, não! Brincadeirinha. Os caras estão te ouvindo no fretado? Eu avisei lá, né? Mas... É... Então manda um chupa lá pra ele. Quem é o motorista aí, lá, pessoal? Tá ligado. O motorista é corintiano. Corintiano? É. Mas o ônibus não é dele, então. Não, é de uma empresa. Claro que não, velho. O que ele faz com esse ônibus fora do horário, hein? É direitinho esse ônibus, hein? Não, o ônibus é pro inferno. Pega do Brás, deixa na porta de casa. No Brás, da RG. Imagina o porta-mala. É fake, velho. O porta-mala desse ônibus. Ter ônibus. Esse ônibus é aquele que vai pra Paraguai, sabe, velho? Fala, Robson. Só pra mim não esquecer, mandar aí também um abraço pro segurança da rua da Dr. Ricardo Gonçalves, né? Que paga café pra mim e pro Walter todo dia, hein? Cuidado com a segurança, hein, velho? E agora famoso, hein? Marcão, Marção também, mas onde? O Emerson. Ah, ninguém dá nada de graça. Peraí, mas paga só café, né? Não, é só café. Só café. Não rola um sequilho? Sequilho? Mas soca? Não, não, não. O suco de laranja ele não paga pra você, não. Ele paga pro Walter lá, meu amigo. Ah, o Valtão. Chama na guarita, Marcão. Olha, quem disse. Vem tomar um suco. Robson, seja bem-vindo, participe do programa, vamos conversar aí até o fim do programa, tá bom? Valeu mesmo, obrigado. Beleza? Eu agradeço, hein. É isso aí. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Olha que recado importante. Tem muita gente aí que tá em vias, às vezes, de fazer a renovação do seguro, né? Ou, às vezes, de fazer o primeiro seguro do seu carro. Então, gente, olha... Presta atenção, você tem que fazer o seguro do seu carro com HDI. Porque em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Um dos maiores diferenciais da HDI Seguros é o HDI Bate Pronto, tá famoso. Por que você vai perder dias esperando o historiador passar na oficina para liberar o conserto? Diz aí, com HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos aos primeiros ouvintes? Vamos lá? 3284-7097. Hoje, apenas ouvintes virgens, aqueles que nunca entraram ao vivo com a gente lá, tá bom? Liga aí, no oferecimento de McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Também oferecimento de Nissan, faça um test drive porque quem testa compra Nissan. Banco 24 horas, tem sempre um pertinho de você. E Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Estela Barros Turismo. Ah, que bom ter o bar de volta aqui, hein? Tá aqui o Mota, meu Deus, hein? Afe Maria, toca as drubal! Basílio, é um traíra, hein, velho? Que é isso? Tem para o Matos e também para a Leiloca. Pula, pula, pula, numa perna só. Dodô porco fininho, eu vou comer seu rabicó. Aê! Rabicó cheirou. Valeu, eu vou dizer. Ó, o Robson cantou a plenos pulmões aqui, meu amigo, você viu? Tá, Robson, aqui, ó. Pô, nós tiramos foto lá, você cantou isso aí? Cancela a foto. Ai, ai, ai. É, alô. Alô. Quem fala? Difícil aí, nome. Fernando. Ô, Fernando, tudo bem? Não acredito, baralho! Aui, rapaz! Puta, doutor! Olha, olha a boca, olha a boca! Suja! Olha. Baralho, baralho! Baralho! Baralho, sim. Ô, Dodô, antes de falar qualquer coisa... Calma, calma. Espera um pouquinho. Calma. Espera um pouquinho. É emoção, porque eu escuto vocês desde 90 e lá vai fumaça. Ei, 90 e fumaça? Só pode ser 90 e lá vai 99. É isso aí. 99. Nunca ligou, hein? É a idade da minha filha, 18 anos, cara. Porra, velho. Você tá louco. Ó, presta atenção. A filha nasceu quando o estádio começou. Ele fez isso, ela ouvindo o estádio. Pra você ter uma ideia. Dodô, eu conheci a minha esposa graças a você. Dodô Cupido. É ex-namorada do Domênico? É o seguinte, pra galerinha mais nova, o Dodô tinha um programa que ele fazia um programa de striptease, não era, Dodô? Exatamente. Domênico Gato e as menininhas, e eu subi em cima, o Dodô estudava, eu subi em cima da cadeira e começava a fazer o striptease. Pera aí, calma, a tua mulher tirou minha roupa? Tirou a minha, Dodô, porque eu me passei por você, Dodô. Meu apelido era Domênico. É mesmo, velho? É, cara. Sata, hein, velho? Você tá de brincadeira que você fez um striptease? Porque não, sala de aula é sensacional. Boa, garoto. Mas você fez completo ou como é que é o troço aí? Não, Dodô, não. Olha lá, hein. Você sabe que o striptease é um fetiche, né, Dodô? Então exatamente, exatamente. Só pra dar o... Né, só pra dar o up, Quando vai chegar no momento de tirar tudo, não tira. Não, deixa eu tentar. Aí, garoto, aprendeu. Mas vamos recapitular. Peraí, sensacional. Senão fica tumultuado. Você tava no colégio, é isso? Isso, no colégio. Em que lugar do colégio? No final do ano, isso. Em que lugar do colégio você estava? Não, na sala de aula. Sala de aula. Tava só você e ela. Não, galera. Eu e uma galera total. Nossa, e as meninas pagavam uma pau. Aí o que acontece? As meninas pagaram um pau no striptease que ele fez. Aí elas pediram pra você fazer striptease ou você falou, gente, eu vou fazer um strip? Não, é porque é o seguinte, toda vez que o Domenico tinha o programa, e a gente sempre brincava, né? O Domenico, e aí alguém ligava, e fazia as meninas falavam, o que você quer que eu tire e tal? Exato. Então, o cara ouvia, é legal. O programa tinha uma audiência espetacular, velho. Era muito bom. Eu imitava o Domenico. Isso aí na tua Domenico Gato. Então, aí eu fazia a mesma coisa e começava a tirar. Quando eu chegava na sala, essa música, a galera pedia pra me imitar o Domenico. E eu começava. E as meninas adoradas, tira. Não, peraí. Agora você vai ter que imitar o Domênico. Vai ter. Não faz isso comigo. Ó, a minha filha tá do meu lado. Presta atenção. Ela tem 18 anos. Hã? Ela tem 18. Ela tem 18, mas eu tenho uma de 3 e uma de 11. Não faz isso comigo, mas não. Aí com você. Guarda as crianças na sala. Isso foi passado. Não sou. Você não pode também mostrar todo o passado. Não é verdade? Aí, meninas, o papai fazia striptease. Não tá sabendo nem o que tá acontecendo. Esquece isso. Se não fosse o striptease que ele fez, ele não conhecia a esposa dele. Pois é, mas... Aí que tá. Dodô, isso é pra velha guarda, entendeu? Papai, Dodô, pra galera mais antiga. Isso daí, mas aí, logo depois se casou, como é que é? Não, casei com a esposa, sim. Mas foi logo em seguida? Tô casado com ela há 20 anos. Então ela deve ser chegada em amendoim. Isso foi em 94. Haja amendoim, hein? Isso foi em 94, hein? Pois é, Dodô, muito 94. Tempo, cara, muito tempo. Mas repara, então, anos. Peraí. No prazo de 5 anos, você namorou, noivou, casou e fez a filha. É, não, veja bem, em 94, eu conheci a minha esposa. Ah, né? Certo. Qual o nome da esposa, por favor? Você sabe quando a gente está no começo do namoro, a gente usa todas as armas que a gente possui, né? Exato. Qual o nome da Matilde aí? A minha esposa é Adriana. Adriana. Ele é virgem. Qual o nome? É virgem. Fala o teu nome inteiro pro bar, pro data bar. Fernando Faustino de Matos. Boa. Fernando Faustino de Matos Polidense. Só aproveitar e mandar o clube te mandar um abraço pro Marcos Manzano, que é meu grande amigo e fazia todas as vinhetas do programa lá na época. Verdade. Um dia eu vou trazer o Marcos Manzano. Você vai ver só. Olha, Dodô, eu vou te falar uma coisa. Era legal. Era bom o programa, não era? Era o nojento que eu gosto. Era bom o programa, rapaz. É o único suíno nojento que ele gosta. É, né? Único? É. Lá vem, Domingo. Ah, mas e aí? Quando começa assim, muito festivo, Domingo. Depois vem porra. Quantos anos você tem, velho? Quantos anos você tem, meu velho? 4.0. RG, essa a vida começa aos 40, RG. É, mas você sabe... Como é que faz? Você sabe que quando eu tava com 40... 40? Eu tinha um ditado que eu fazia prevalecer. Ah, não, tá passando lá o Clube das Mulheres. Eu mato a cobra e mostro o pau, velho. Ah, sensacional! Tá boa hora. Bota! 10! Mas você sabe que eu vou contar uma curiosidade eu pra vocês? Fui nesse clube. Eu fui fazer eu programa, fui uma promoção da rádio. Eu fui o único homem que entrou no Clube das Mulheres sem participar do Clube das Mulheres. Verdade, doutor. Eu fui um cara. Ah, não só eu, como o Timbo não foi lá. Eu não entrei também. Você não foi lá. Entrei. Foi lá onde, Zevani? Numa promoção da rádio. Não pode entrar lá? Eu entrei. Eu levei as mulheres. Não, mas o Domênico, ele foi lá pra passar você óleo. Você entrou onde o Mota entrou, então... ferrou. Ah, gente, o doutor entrou onde o Mota entrou. Só minuto. Passei óleo. Só minuto. Só se o Manzano e o Foca ficaram loucos e liberaram o homem. Porque homem não entrava naquela época lá. Só entrava os dançarinos. Banalizou, mano. Banalizou. O Mota entrou, banalizou, pô. Igual Libertador. A gente fez uma promoção, a gente levou, acho que foi duas ouvintes. Mas você chegou, mas você não entrou lá. Entrei, eu fiquei lá dentro. Eu fico assistindo ali. Ué, eu fui até o vestiário. Inclusive, vestiário você pode ir. Camarim. Você não pode ficar lá onde as mulheres estão. Você assistiu o strip da Orca? Se o Motinho entrar no clube das mulheres, ele pega os homens todinho. Ninguém nem sai lá pra tirar a roupa. Mandar um salve pro Mans aí, que ele é ouvinte nosso. Manzano, é meu parceiro. O sonho dele, vocês não sabem, mas o sonho dele era colocar eu e meu irmão no clube das mulheres. Fala aí, Manzano é gente boa, demais. É, bom. Mas peraí. O sonho do Manzano era colocar o Mano e o Marcão no Clube das Mulheres. A gente colava na casa dele lá em Camburi, lá ele tem uma casa de praia. Marcão, mas você tem cara de fazer. Vocês chegaram a ensaiar? Não. Não, Marcão, mas você tem jeito desse troço aí, você podia fazer, pô. Não, meu irmão tinha uma sunga de crochê lá, ele falou que, pô, por ele ele faria. Suga meu irmão, ele tem uma. Você, meu irmão, ele tem uma sunga de véu, RG número 2, frente única, velho. Palitando o dente na parte traseira. Eu quero aproveitar esse momento o máximo que eu puder. Ah, já vai. Aproveitou, hein? Porra. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro na cidade de Barueri, no bairro do Vale do Sol. Vale do Sol. Certo, e o time que você torce? Coringão, Dodô. Ah, tinha que ser. Ah, o cara ficou ouvindo striptease de homem no rádio, deve ser Coringão. Olha o cara te atendendo, vou tirar a roupa. Só um minuto. Mas é uma galinha voadora, hein, velho? O programa que eu fazia, ele tinha audiência feminina altíssima. É, tô vendo aí. Mas como pegar as gatinhas, né, Dodô? Mas os caras também sabiam como é que era a lábia que eu fazia lá, pros caras faziam igual. É verdade, Dodô. Ou não ouvia? Com certeza. É, o rapaziada sabia porque eu chegava lá e pai, aquela coisa. Enrolava. É. Opa, mano, Marcão, você não sabe como é tanto que é. Tanto é, Domênico Gato. Tanto é que ele pegou a mulher dele assim. Boa, Fernandão, é isso mesmo. Então, rapaz, não tem conversa, não. Pra quem não sabe, aí é o seguinte. O Domênico, ele tem uma atividade paralela. Isso está não uma atividade paralela. Ele é coaching sexual. Não, não sou. Pra quem não sabe, só que ele não trabalha com o nome de Domênico. E onde quem quiser ele? Informações, não, manda aí para domênico@97fm.com.br. O Domênico ensina como você pega a mulher. O Domênico ensina você a fazer striptease. Não, não. O Domênico ensina você a fazer pole dance. Aula prática. Em breve isso tudo vai estar no meu livro. Vai ver. Com fotos. Não, muito bom, Domênico, não, muito tem, bom. Tem fotos de jornal, boa de momento que a gente grava. É isso aí, velho. Você me fez matar saudade agora. Ô, Fernandão. Oi, fala, mano. Por falar em matar saudade, cara, desde 2015 que o Corinthians não é campeão brasileiro. Tá na hora de ganhar outro título, hein? com certeza, Manu. Mas, ó, só um adendo. Antes de a gente falar do Coringão, eu quero me solidarizar com o Sombra. Porque é o seguinte... Não, é verdade. Eu cresci numa época que a gente... Eu e o Domênico, né? O Domênico é bem mais velho que eu, porque eu tenho 4.0. Eu sou mas um pouco só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais, né, Dudu? Mas é o seguinte... Que a gente sofria vendo a administração do São Paulo, né? A gente com o Dualibe, com o Mustafa, era chincalhado com todo mundo. E o São Paulo era o time da elite, isso o time da o time modelo, o time do estádio, o time do Morumbi. Todo mundo queria ter a administração que o São Paulo tem. E eu digo uma coisa, hoje ver o que o São Paulo está passando e o que é o São Paulo, né? E o que o Palmeiras e o Corinthians se tornou, é uma coisa assim... Pro futebol ser forte, a gente adora que o time... Tô torcendo pro São Paulo cair, isso é inegável. Mas eu digo pra você, não, a gente quer ganhar de time grande, é que a gente quer ganhar de time estruturado. A gente quer ir lá na arena do Palmeiras e ganhar do Palmeiras lá dentro, porque o Palmeiras é um time forte. Eu não quero ir lá e bater no Palmeiras, com o Palmeiras pra cair, ruim. Eu quero ir lá dentro do Morumbi e dar uma surra no São Paulo com um time bom, pra dizer assim, eu bati no time. Então, o que essas diretorias fazem é acabar com a estrutura do futebol, do clube, do que o torcedor ama, tá entendendo? E deixar o clube fraco, você tá entendendo? Não se faz um campeão sem um grande rival. E esses caras estão acabando com a rivalidade que tem em São Paulo, assim, eu digo esportivamente. Porque o que eles fazem, né, é o que o Sombra, o desabafo que o Sombra deu aí hoje no começo do programa, é a pura realidade, é o que o torcedor, a gente fica de mão atada, sem poder fazer nada. O que o Dualibe fez com o Corinthians, o que o Mustafa fez com o Palmeiras, e o que essa diretoria do Juvenal, na parte da decadência, está fazendo com o São Paulo, é uma coisa terrível. Eu acho que esses caras deviam ser banidos do futebol, porque eles acabam com o maior tesouro, que é a torcida. O maior patrimônio de um clube é sua torcida. Falou tudo, você acaba com isso. Falou tudo, parabéns. Mas é isso mesmo, velho. Quem é torcedor fanático sabe Fernandão, disso. Oi. Infelizmente, cara, é um terreno contaminado. Com raras exceções aí, quem assume a presidência de um clube, o cara chama pra si, talvez, ali um poder, porque isso daí, realmente, você quer conhecer alguém, você tem que dar poder pra essa pessoa pra ver se essa pessoa vai agir da melhor maneira depois, no futuro, ou não. Geralmente, o cara que assume uma cadeira de presidência de clube, ele acha que ele é dono da entidade, cara. Ele acha que a instituição passa a ser de posse dele. Ele acha que ele pode fazer o que ele bem entender, ele quebra o clube, porque se é da empresa, ele não faz o que ele faz no clube. Mas quando é no clube, o futebol, o dinheiro... Infelizmente não tem origem, agora passou a ter, porque agora a justiça está em cima, está cobrando, está fiscalizando. Então, durante muito tempo, o futebol ele serviu aí para lavagem de dinheiro, isso daí é fato. Durante muito tempo, aí, o futebol serviu como um balcão de negócios escusos, isso daí é fato, graças a Deus a coisa está mudando. Mas, infelizmente... Cara, até onde a gente sabe, né, mano? A gente acha que está mudando, né? Então, a gente torce para que muda, para que possa mudar de fato, porque... o futebol, cara, ele move milhões. Ele é um negócio que, porra, mexe com a paixão do povo. Ainda é a válvula de escape que o povo possa ter, porque infelizmente a maior parte do povo brasileiro não pode fazer uma carteirinha de um clube legal para poder usufruir de uma piscina, de uma quadra poliesportiva. Com certeza, então ele vai no jogo. É uma opção de lazer que o pobre ainda tem. Então a gente precisa torcer para que as coisas mudem. A gente não pode sentar tipo, numa realidade que durante muito tempo foi, de fato, de corrupção, de abandono, de falcatruas, etc e tal, a gente precisa torcer para que as coisas mudem, para que as coisas voltem a ser como foram. A gente quer credibilidade, entendeu, mano? Porque eu, como torcedor, e minha filha corintiana fanática, a gente gosta muito de ir na arena, né? Hoje, para você ser um sócio, se você faz o plano que é o que o pessoal está acostumado a fazer, o plano mais baratinho, que lá que o cara paga R$40, vai no fundo, o pessoal da torcida, né? Mas se você sair desse plano, se você quiser mesmo ir ao estádio hoje, você tem que colocar lá os planos que você tem. Você tem plano lá que em 3 anos é R$20 mil, 15 mil reais, entendeu? Então, para você hoje, é um preço de quase um carro popular. Para você pegar esse dinheiro hoje e disponibilizar para você colocar no seu clube, você tem que ter credibilidade de quem tá lá usando esse dinheiro. Porque como é que você vai pegar um dinheiro, um patrimônio seu suado? Você tá entendendo? Eu sou caminhoneiro, trabalho, fico longe da minha casa, longe da minha família, para dar o conforto pra minha família. Como é que eu vou pegar um dinheiro desse suado, trabalhado, e dar na mão de uma pessoa que eu acho que não vai fazer uma coisa correta, só vai fazer besteira, né? O que a gente fica com medo de a gente investir no clube, né? Porque é um investimento. O torcedor, quando faz isso, ele tá querendo ir, mas ele tá investindo no patrimônio que é o clube. Então a gente tem que ter a segurança de que a gente tá fazendo isso e vai ter um retorno e que esse dinheiro vai ser bem utilizado. E não faça igual esse governo tá fazendo com a gente hoje. Também acho, cara. Infelizmente aí a tendência é que piore as coisas, mas eu sou um cara otimista. E eu sempre tento acreditar que as coisas possam melhorar. Apesar das pessoas, na maior parte pelo menos, fala que eu sou louco. Fala, imagina, você está no Brasil. Mas mano, eu sou um cara otimista. Você é louco. Diga, Sombra. Você é louco. Não. Sombra, eu vivo no Brasil. Você é louco. Nós moramos aqui, ganhamos dinheiro aqui. Eu acho que a gente tem que torcer sempre para que as coisas melhorem. Graças a Deus, cara, que conseguem ainda ganhar dinheiro aqui. Sombra. Não, mas é que tá, Sombra. Eu acho que gente, por mais que seja difícil acreditar que as coisas possam mudar um dia, mas eu acho que a gente que está na mídia, principalmente, que a gente forma opiniões, a gente não pode chegar com um discurso descrente aqui e falar, putz, isso aqui é uma porcaria, vamos embora. Vamos fechar a porta e vamos picar a mula. Assiste uma não, sessão véio. Do Congresso. Já assistiu uma inteira? É ruim, é difícil, ver, viu, Sombra? Eu já cheguei a ver e me decepcionei. Mas a questão é a seguinte, cara, eu acho que o povo, ele tem grande participação nisso daí, porque o povo também, muitas vezes, coloca aquele cara lá dentro. Ele não quer saber se o cara é um bom político. O cara pagou um churrasco na quebrada lá, o cara coloca o cara pra dentro do Congresso. Mas, então, infelizmente, é assim, o... infelizmente, tá errado, né? O nosso país é assim, mano. O pensamento precisa mudar. É, mas amigão, Oi. Falando do Coringão aí, fugindo um pouco da política e vindo pro lado legal da coisa, falando bem de vamos campo. Lá, vamos lado lá. Lado legal da coisa? Pera aí, que mundo nós temos? Ô, mano, eu sei que você vai falar do Coringão agora e eu vou te responder. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu já tentei ligar aí na época que aconteceu isso. E eu falei, quando eu ligar, eu vou fazer essa pergunta pra bancada. Quem é que tinha razão, Marcelinho ou... Ricardinho. O Ricardinho. Aí você vai perguntar pro mano, né? Eu quero ver. É difícil a gente julgar quando a gente não tá. É difícil a gente julgar quando a gente não tá envolvido ali dentro do. Você é sacanagem, eu fiquei muito bravo na época, cara. Eu queria ligar e não conseguia, só pra descontrair então, cara, um pouco depois do. Eu não vou fugir. Da raia. Não vou fugir da sua pergunta, não. Eu, se tivesse que optar por um dos lados ali, entre Ricardinho e Marcelinho, mesmo Marcelinho não sendo flor que se cheire. Marcelinho. Eu estaria na panela do Marcelinho. Com certeza, são dois. Então tá bom. Ô, Fernando. Oi. Um abraço pra você, um abraço pra sua família, pra sua esposa, pra suas filhas. Ô, Sombra. Oi. Antes de você, que você vai me... Eu já tomei um bom tempo de vocês aí. Não, que eu tomei um bom tempo. Deixa eu só fazer uma coisa pra vocês. Que vocês são... Vocês vão conseguir debater isso melhor do que eu. Eu acho uma injustiça... Nesse campeonato que nós temos hoje, o jeito da classificação, correto? É, para vocês debaterem, porque é uma coisa que ninguém coloca. Hoje o Corinthians perdeu a invencibilidade no último jogo, correto? Graças a Deus, sim. Tudo bem. Mas veja bem. Veja o que bem. Hoje, uma vitória não dá 3 pontos? Sim. Dá. No final de um campeonato, vamos supor, vamos arredondar. Um time que tem 10 vitórias, certo? Certo. E 3 derrotas, ele vai ter... 30 pontos. 30 pontos. Um time que tem 7 vitórias e 3 empates... Perdão. 9 vitórias. 9 vai dar o quê? Vamos fazer a conta aí. 9 vitórias, 27 pontos. 20, mas um time que vai chegar nos mesmos 30 com um empate, dá pra fazer isso, né? Acho que é. Com 3 empates. Não, vai ser o contrário. Sim. Vai ser 9 vitórias e 3 empates. Mas ainda mais jogos. Vai empatar no número de pontos. Mas aí são mais jogos, né? Hã? Mas esses são mais jogos. Não, perdão. É que eu fugi do raciocínio agora. Pera um pouquinho. Vamos lá. O time tem 33 jogos, ele ganha 10 e perde 3. Ele tem 30. Certo. O outro ganha 9 e empata 3. Pois é. Não, mas dá pra fazer isso. Ó, 11 partidas. Vamos e colocar lá. Acho que é 11 partidas, não é isso? Não, depende. Qual torneio seu tem 11 partidas? Não, ponto corrido. Pra gente chegar nos mesmos números, que é o que acontece. Não, mas já aconteceu o que você falou. Eu já deu banho. Você já entendeu, né, Dodô? Já. O cara chega no final e fala e que aí? O time que tem mais vitórias, né? É o time que tem mais vitórias. É o critério de desempate. É o critério. Melhor. Sim. Só que ele perdeu 2 e o outro não perdeu nenhum. O outro empatou 3. Você tá entendendo? Mas é o critério. Final da conta, ele chega. Mas um time invicto, pode ser que ele chegue seja campeão invicto. Você tá entendendo? E chegue no mesmo número de pontos que o outro, no final da conta, eles vão empatar no número de pontos. Sim, mas algum critério tem que ter. Né? Sim, mas eu acho que o critério... Não, sim, eu concordo. Mas eu acho que é no inglês, não é? Que é o saldo de gols que começa a contar? Aí eu não sei dizer. Eu não lembro também. Primeiro você soma o saldo de gols, depois o número de gols feitos. Se você empatou, você vai pra vitórias, entendeu? Ah, sim, mas aí tem nego que vai questionar. Mas o legal não é ver o time ganhar jogos? Sim, mas não perder... Isso, quem incentiva a ganhar jogos? O seguinte, legal ver o time ganhar jogos. Então. Né? Mas já dá 3 pontos de vantagem. Ele já tem 3 pontos... pela uma vitória. Mas quando um time, vamos supor, empatou, vai lá igual com o Grêmio, você vem entendendo? Empata. Né? No final das contas, se um time no final do campeonato, não pela zona do rebaixamento, mas um time que fez 78 pontos, né? Sei, você quer criminalizar o empate, é isso? Isso, eu quero criminalizar. Você quer botar na cadeia quem empata. Entendi. Que absurdo. Ah. É, porque é o seguinte, porque se o cara só empata em 33 rodadas, ele vai ter 33 pontos e ele vai cair. Mas um cara que chega no final com 100 pontos, igual o outro time, que chegou 100 pontos, só que ele não perdeu nenhuma, ele empatou, né? E o outro time perdeu as 5, 6 partidas, mas empatou, ele vai ganhar o título no critério de desempate porque ele ganhou mais vezes. Sim. Mas se você for analisar frio, ele perdeu muito mais. Tá, entendo, o que você quer dizer é o seguinte, o que é mais legal? Se ter como critério de, primeiro critério de desempate o saldo número de vitórias ou o saldo de gols, é isso? Isso, que o número de vitórias seja um dos últimos, né? Então vamos ver se a bancada do estádio concorda com você. Domênico, você é a favor de primeiro critério, vitórias ou saldo de gols? Ah, eu entendi o raciocínio dele, mas eu acho que a vitória você é melhor. Você achou uma porcaria o raciocínio dele? Não, não. Se você colocar como primeiro critério vitória, o time sempre vai ter que correr atrás da vitória. Ah, claro. Senão ele não vai falar assim, empatar, tá bom. Pra vitória. Eu acho, entendeu? Bota... Vitória. Muito bom o seu voto. 2x0. RG número 2. Vitória. Vitórias. 3x0. Vitória. Ah, RG, até você. Mano Cover. Vitória também. Mano Bibi. Vitória. Vitória. Estranho no Ninho, que faz etiquetas. Vitória. Vitória. Você foi Fernando, voto vencido. Eu concordo com você. Saldo de gols é muito mais legal. Mandar abraço pra quem? Mas ganhou vitória, Fernando. Mandar abraço pra quem, Fernando? Não esqueça, não esqueça que... Pergunta, tem torcida em estádio 97 domingo? Não. Não. Ah, eu não acredito que eu sou tão zicado desse jeito. Mas você, eu vou te lançar um desafio. Você quer ser estranho no Ninho? Ô, cara. Assim, eu vou ser sincero pra você. Gostaria de ser estranho no Ninho. Mas eu sou caminhoneiro. Nesse exato momento, eu tô com um problema, né? Meu caminhão tá na oficina. Mas é só você falar quando seu você caminhão tá na oficina. Meu caminhão tá na oficina fazendo motor. Então essa semana e o comecinho da outra, eu tô liberado. Adoro. Então tá bom. Mas você vai ser estranho no Ninho. E você vai poder participar como estranho no Ninho. Desde que você venha aqui no estúdio e você faça. Preste muita atenção. Ah. E você faça o striptease que você fez pra tua mulher. Eu fiz o striptease. Adoro! Adoro! Vai ter que fazer, mas eu quero. Caminhoneiro, adoro. Com a sunga de onça e tudo. O tá desesperado. Isso. Ai, meu Deus do céu! Presta atenção, você vai fazer o strip. E o Domênico vai narrar o strip com a moda antiga. E eu vou ficar na frente. Não. Mas presta atenção, você lembra a última vez? Você lembra como o Domênico fazia? Uma pessoa ligava, né? Eles não lembram. O Domênico perguntava, colocava uma música de fundo e perguntava como é que você é. Ah, eu sou moreno assim e tal. Aí o Domênico começava, tinha uma música de fundo. Vai ser igual. Topo. Mas você tem que estar aqui, a gente vai pôr aqui uma cadeira, não, nós vamos botar alguma coisa aqui pra você subir em cima. Se for igual, ele tem que fazer com uma ouvinte no telefone. Pô, mas ele já tem 17 anos, você tá aqui de sacanagem, eu tenho que fazer um ouvido porque os caras não vão ver. Você quer ser estranho ou quê? Você quer ser estranho? Vem e faz, velhinho, é nóis. Vamos, Domênico, topa essa porra aí, Fernandão. E você não. E o pior é que você não sabe, a sua plateia vai ser o Mota e o Vieira, velho. Fernandão. Vai ter que dançar pra mim, velho. Vai ter que dançar pro Mota e pro Vieira. Eu vou passar óleo em você. Hoje, eu quebro a mesa. Adoro. Fica frio. Ih, rapaz, o Mota tá começando a gostar Fernandão, de você. Caminhoneiro, gordo. Que a gente arrume uns blocos de cimento aqui. Eu aposto que a sua sunga de onça que você usava 17 anos atrás ainda serve. Tá apertadinho. Serve, tem que serve. Mas, ó, presta atenção. Presta atenção. não vai ficar pelada, claro. Não. Só de sunga. Isso é pau, gente. Bota. Como que ele vai ter que ficar? De sunguinha. Não, tá sacanagem. Não, é striptease, ô. Striptease, você quer só tirar o gorro? Ah, você quer o quê, palhaço? O Domênico não tirava. Você vai vir no maior programa do futebol do Brasil. Você vai vir no maior programa do futebol do Brasil. Só um minuto, como não tirava? Não tirava. Atenção, audiência tudo. Feminina do estádio 97. Eu tirava tudo dentro do estúdio. Em só que breve... lá tinha cortina, não tinha internet, era diferente. Olha aí, o Fernando The Tiger vai estar tá aqui tirando a roupa no estádio 97. Em breve no estádio. Sombra, eu te ajudo, sou solidário com você e você quer me quebrar, Sombra. Não, você falou que era fã do Domênico. Tá dando pra trás agora, hein, velho? Tirar a roupa pra sua esposa foi uma página que virou na sua vida. Não, mas não foi. Vai colocar uma ouvinte no ar pra ficar falando. Na sua vida. Ou quer ou não quer, velho? Eu pegar largar. Eu vou aí. Não, você vai fazer... Nessa condição. Não, vem aí, brother. Só vai poder falar no programa e participar depois que fizer o strip. Tá bom. Sacanagem. Quer ou não quer? Pegar ou largar, velho? Eu vou aí, nós vamos ver. Ele vem. Não, dá um jeito, não tem que falar agora, mano. Ele vem fazer aí o bagulho, velho. Fernando, fica na linha, o Bar vai falar com você fora do ar. Beleza, e vai combinar o dia pra você vir aí antes de você consertar o motor do teu caminhão. E traz o enchimento pra sunga. Tá bom? Obrigado, Sombra. Valeu, galera. Fernando, foi uma meia na sunga. Olha, atenção, mulherada. Em breve, Fernando, o caminhoneiro. Adoro! Traz aquela marreta de bater no pneu. Aí, o Fernando Faustino de Matos, o caminhoneiro, vai trazer a marreta. Aqui no palco do estádio 97. É, velho. Atenção, mulherada, se segure. Vai trazer aquela marreta de bater no pneu. Tchau, Fernando. Tchau, Fernando. Do Dodô. Fica na linha. O cara vai matar saudade, velho. Narração do Dodô. Vai matar um sonho, uma realização de um sonho. A mulherada vai pirar com o Fernando, o caminhoneiro. Exatamente. O que que os caras não fazem pra participar do estádio, velho? É, tudo tem o seu preço. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O estádio 97 também tem um oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E o oferecimento do Busca-Pé, seu Domênico. Ah, Busca-Pé. Olha, vou dizer uma coisa. Quem é que não gosta de economizar? Todo mundo gosta de economizar? Sim, verdade? Todo mundo quer economizar. Seja para comprar um celular da última geração, não é verdade? Ou, de repente, uma almofada para sua casa, né? A gente sempre tem aquele jeitinho de pagar menos, né? É para isso que existe o Busca-Pé, meus amigos. O Busca-Pé reúne milhares de ofertas para você comprar em um só lugar. Você vai comparar preços ali num único lugar. É só acessar o buscapé.com.br. O Busca-Pé, ele reúne milhares de ofertas para você. Olha, com uma novidade bacana, agora você vai poder comprar direto no Busca-Pé. Muito mais prático, muito mais seguro. É seguro mesmo. Acesse buscapé.com.br. Isso, acessa, ó. buscapé.com.br. Faz assim, ó. Dá um busca sim. É isso aí, seu estádio 97 da Energia 97. E aí, ficou animado aí, ô Fernando, ô estranho no ninho? Ô, com certeza. Ficou animado com o strip do cara? Deus me livre. Que pegadinha. Presta atenção no programa. Aí sim é RG número 2. O RG, você mandou muito strip? Oi? O RG número 2, que é um cara que muitas vezes tá sem sono, na madruga, na Vila Madalena, que é um bairro agitado em São Paulo. RG número 2, você já pagou um strip na janela, mano, quando você percebeu que alguma garotinha tava te vendo, assim? Não, eu sou mais de ver, né, mano? Você vai buscar 8, 10 quilômetros, você vê bastante, viu, mano? No verão, é mesmo, RG? No verãozão. Palma, agora não é hora de você ver, agora é hora de você ouvir. Vai ouvir. Quero agora ouvir. Os corneteiros do estádio no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Vamos lá, corneteiros. Corneteiros do estádio 97. Fala da naba, Dodô. Cuidado para não se zangar. Pois esse porquinho é pior que o tricolor. Chupa, Dodô. Soneca das de São Paulo. Nossa, eu percebi. Olha, percebi que você tá soneca, velho. Você tá dormindo mesmo. Pra falar que o São Paulo tá melhor que o Palmeiras, ele está dormindo pra cacete. Você tá. Soneca. Ele tá quase em coma. É, tá. Tá na UTI, esse desgraçado. Ah, é. Vamos lá, mais uma cornetada. Ei, Dodô. Oi. Aqui é o Iago do Ipiranga. Eu quero escutar o mano falar da naba. Eu quero escutar o mano falar da naba. O Vitorita quera fazer o mano chorar. Eu quero escutar o mano falar da naba. Eu quero escutar o mano falar da naba. Chupa, mano, seu trouxa. Ah, trouxa, mano. Joãoão, forte a rima. Ai, ai. Idiota. Pior que não sabe nem tocar o pandeiro. Ah, mano. É por isso que tá chovendo e fazendo frio em São Paulo. Esse trouxa tá tentando fazer uma música, velho. Já tocou um pandeiro, estranho? Pandeiro, não. Nunca tocou um pandeiro? Você não é do samba. Qual pandeiro? Qual tipo de pandeiro, velho? Qual tipo de pandeiro? Não, mas corintiano geralmente toca piano, né, mano? Tipo... Ah, é? Vai lá dedilhar. Já que você é especialista, vem tocar um órgão aqui. Juiz! Segue o jogo, sem falatório. E cavaquinho eles tocam também. Ah, cavaquinho toca? É, pra tocar o algemado. Algemado, né? Não! Não! Robson aqui, ó. Reage, Robson. Não. Pegar uma pá pra recolher o Robson aqui, ó. Tô fora desse negócio. O Robson tá com medo. Sabe por que os caras só comem ovo, Marcão? Ah, por quê? Porque tem algema, entendeu? Sensacional! Mas olha, sensacional! A turma do colega gostou! Mas olha, é sensacional que trocadilho, olha! 10! Sensacional! 10! Eu sou só, tá na hora de reciclar também. Esse negócio de piadinha. Ai, corintiano não trabalha, ai, corintiano detém. Vamos parar com a piadinha de Bambi também, né? Toda hora a mesma coisa, né? Não, prefiro continuar assim. Prefiro continuar assim, então. Deixa assim. Bambi. Vamos lá, mais cornetadas. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ai, do tricolor paulista. Tá lá no fim do brasileiro. Leva a fé dos times grandes. Leva a nava dos times pequenos. Ah, que rima boa. Não tem sorte nem ferrando. No Z4 és o primeiro. Nossa, que legal. Putz, oh, tricolor, tô vibrando. Olha, sensacional. Clube tá zicado. Não ganha nada. Só enche estádio. Só. Valeu, galera. Marcelo Zona Oeste, São Paulo. Corintiano. Vai, Corinthians. Vai lá no The Voice. Bom, a rima tá ótima. Vai, a voz sensacional, nossa. Vai, mas passar, olha, nossa. Você viu que ele conhece bem a melodia, sabe bem do hino, né? Ah, olha isso. Paga pau, né, mano? Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Deixa eu ver aqui mais cornetadas. Vou falar o que todo mundo já pensa. A verdade é que o mano senta, senta até em dois. Ele senta na madeira que o sombra sentou. A gente nunca esqueceu que ele tem um vibrador. Ele tem um vibrador. Vou falar o que todo mundo já pensa. A verdade é que o mano senta. Chupa, mano. Um abraço. Falou, Carlos Ana Sul. Eu acho que é palmeirense. Já deu pra ver. Que o cara tem a voz fina, velho. É, ô, malucão, por que você não faz um gargarejo com mais? Ô, mano, mas você tinha um vibrador mesmo, mano? Que isso? Sim, eu dei pra ele. Não, o cara falou que você tinha. Ele falou que o Sombra tinha. Não, você. Eu vendi pro mano. Ele falou que o Sombra tinha. Vamos lá. Mais uma cornetada. De segunda mão. O time do Dodô não ganha mais. O time do Dodô não ganha mais. Apesar de investir muita grana, a Leiloca foi passada pra trás. O time do Dodô não ganha mais. O time do Dodô não ganha mais. Apesar de investir muita grana, a Leiloca foi passada pra trás. Chupa, Dodô, Danilo Zona Sul. Aí é por conta dele. Aí é por conta dele. Tem que concordar, Domênico, vai. Sensacional, o cara, hein? Sensacional, teve boa rima e a voz. Sensacional. Aí é por conta dele. Vai pra semifinal, é. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de 99 Corp. Você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Tá cansado? Porque muitas vezes aí o pessoal da empresa fala, vai lá, você precisa pegar, vai lá na casa do Mota lá, pegar o negócio lá, tá bom, mas não tem ingresso. Não, paga lá, depois ele te reembolsa. Aí, bicho, você vai lá no RH, no financeiro, os nego demora pra te reembolsar. Canseira. Gente, vamos parar com essa história. Por que que você não indica a empresa em que você trabalha pra fazer parte do 99 Corp? É vantagem pra todo mundo. Você vai ficar bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas. É, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta você indicar a sua empresa e se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento, leia o regulamento e cadastre a indicação da sua empresa acessando o seguinte link, corp.99taxis.com/estádio97, corp.99taxis.com/estádio97. Qual é o nome da empresa que você trabalha, Robson? K2B. K2B, entra lá nesse link, registra a K2B, indica a empresa, e amanhã, se a K2B fizer um acordo com a 99 Corp, você pode concorrer até R$1.000 em corpo. Pra você andar bonitão de táxi, até R$1.000, tudo pago pela 99. Aí, ó. Sacou? Legal, entendeu? Legal. Não é bacana? Bacana, bacana. É, aí você fala, ah, hoje eu vou pra casa de 99. Pessoa? Não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou no busão, hoje eu vou de 99 pra casa. Mas... Já deixa o recado pras meninas do escritório aí que estiver ouvindo aí. Ah, né? É, dá o nome delas aí. A Tânia. Leda. Qual que é a mais legal dessas daí, Robson? Ah, todas são Leda. Qual que é a mais legal dessas daí, Robson? Ah, todas são legais. A gente na, boa, né? Ah, legal no sentido de... De gente boa, de legal. São legais. A mulher tá ouvindo, Marcos. Para. Ah, quem tá ouvindo? A mulher dele tá ouvindo. Tua mulher tá ouvindo? Ela resistiu a ouvir até agora? Ela tá ouvindo, a minha esposa. Ela tá não gosta, mas tá ouvindo. Quantos anos de casado, Marcão? Lógico que gosta, Robson, lógico que gosta. Quantos anos de casado? 9 anos. 9 anos já? É. Mas ainda é uma lua de mel, 9 anos, né? Ainda, é, ainda ajuda ela a fritar um ovo, não ajuda? Eu faço tudo, quase tudo em casa também. É mesmo? Ela não faz nada? Não, ela faz tudo. Eu chego em casa, tá tudo feito. Ah, então você mas faz? Eu ajudo ela. Você é um pau mandado mesmo, hein? Não, é pau mandado. Você lava a louça. Acho que o verdadeiro homem tem que ajudar. Você lava a mulher trabalha, eu também trabalho, então tem que chegar em casa, tem que ser os dois. Você lava uma louça? Lava uma louça? Lavo louça. Também. Gosta de cozinhar? Mas eu também faço cozinho. Eu acho que aqui, olha... Carinha é legal pra caramba. Sabe quem é que vai ser o cara aqui que vai fazer tudo em casa? Mano Bibi. Ah, o Bibi vai. Ah, Mano Bibi vai lavar uma louça. Vai. Mano Bibi vai trocar uma fralda. Mano, não, não vai esse bagulho de trocar fralda aí, vai não, ter mano, dinheiro aí pra... Serviçais. Vai ter vários serviçais. Vai trocar fralda embaçada, hein, mano. Vai querer empregado. Vai ter serviçais. Imagina. Ela falou que ela quer aflorar o lado Amélia dela. Ah, para. Ontem eu te vi. Ô, mano, depois que eu vi a narração dela indo na feira, mano, esquece. É. Não, ela foi na feira que escolheu os limão aí, foi pegar aí um... Errou, trouxe uma melancia. Escolheu limão e levou uma melancia pra cá? Eu fiquei sabendo também que houve uma narração ela sabotou uma tiazinha aqui, viu, Sombra? Ela foi na feira aqui, ela não sabia escolher limão. Ela pegava um limão assim que tava bonito, ela falava, pô, não sei se é bom ou se não é. Aí ela ficava olhando pra um lado, olhava pro outro e soltava de novo na banca. O limão. Sim. Aí daqui a pouco lá a tiazinha olhava o limão que tava na mão dela, apertava assim, dava uma apertadinha no limão e colocava na sacolinha. Ela falou, putz, ela pegou o limão que era bom. Ela ia lá e tirava da sacolinha da tiazinha que tava olhando pro outro lado. Você tá brincando. Não, não acredito. É, porque ela não sabia escolher, ela viu que o limão que ela tinha pegado. Não. A tiazinha depois pegou. Ela tirava o limão da tiazinha e falava, vai Corinthians, é isso? Como se fosse. Porra, velho, mas ela pagou. Ela não fez o serviço completo. Ela devia ter pegado e não pagado. Ô, mano! Mas eu fiquei sabendo também que outro dia, rapaz, ela fez um filme mostrando toda a incompatibilidade diante de uma máquina de lavar. Ah, então, Thaísinha é muito engraçada. Quer ligar a máquina como? Não tava na tomada? A máquina tá fora da... Não, a máquina tá fora da... conflito de relacionamento com a máquina de lavar roupa. Não, Sombra, ela chegou, ela falou, é, tem que ver com a proprietária aqui, porque a máquina não tá funcionando. Eu falei, como não tá funcionando? Ela falou, pô, apertei tudo lá, não ligou. Eu falei, pô, a máquina tá fora da tomada, pô. É, ô, mano, você tem que fazer um blog pra ela, que ela é muito engraçada, velho. Antes de comprar mano. Televisão no seu apartamento novo aí, mano, já contrata uma diarista, velho. Antes de ter nada no apartamento. Já pode é fechar nada, pega nada. É passar fome, hein, mano. Olha, ela é não, vai nada, mano. Ela precisa, olha, com poucos anos de idade, já precisa de uma cuidadora. É, é nada, ela vai aflorar o lado da Amélia dela. Vai, tô vendo. Vai, logo sim. Menos, RG, logo menos vai. Ela vai... É igual, a mulher, quando ela tem aquele negócio de um instinto materno, né? Às vezes a mina fala, pô, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Depois que vira mãe, ela muda o comportamento. E é normal, ela também vai fazer isso, tenho certeza, eu tenho fé. Mas, mano, aí no Rio, ela escapou de tomar um belo de um cacete, hein, velho? Porque pegando o limão da sacola da outra mulher, velho, nossa, se pega alguém nada, ver... Ela podia ter alegado que ela pegou primeiro. Você imagina se é da sacola da Bibi, velho? É? Imagina? Não pega nada. Ah, ela me ajudou bastante aqui. Ela cozinhou aqui, inclusive, ela fez um bife. O que ela fez? Um ovo! Cozinhou um bife? Não, ela fez um bife. Não acredito. Mentira. Taizinhas? Nota do bife, mano. Temperado? Tava gostoso. Ah, mano. E vai dizer que não tava. Nota de 0 a 10. Você é mentiroso, não, mano. Não, mas o bife é muito bom, é verdade. Mostra o mano na tela, quero ver se ele tá fazendo negócio com o nariz, olha lá. É verdade. Ela é verdade. Ela tava bom, né? Pera. Nota pro bife. Nota do bife, 0 a 10. Nota pro bife, mano. Olha... Por ter sido a primeira vez que ela fez, nota 10. Maridão, hein? Esse é peso. Que maridão, hein? E por que você tá com essa cara de bom. Fome, então? Não, mas ela não tá mais aqui. Ah, ela entendi. Tá em São Paulo. Que maridão, hein? E essa que tá aí agora que tá fazendo bife pra você? É. Não tem ninguém aqui. Quem passou aí atrás? É, passou um vulto aí atrás. Passou um vulto, hein? Espírito zombeteiro. Aqui atrás então. Só tem espelho. Zombeteiro. É a Anabelle. Passou. Zombeteiro. É a Anabelle que passou. São espíritos zombeteiros. Ele não vai dormir à noite, hein, mano? Ô, Marcão, tem alguém te mandando um sinal lá, ó. Ah, não, mano! Muito bem, muito bem. Esse é o momento Vida do Mano. Mano Bibi, no Rio de Janeiro, oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra é gol. Beba com moderação. Agora tem o resumo. Você não sabe ainda do seu clube o que tá acontecendo? Nem te conto. Resumo das manchetes. Scream for me, Corinthians! Corinthians que amanhã vai ali na Codá. Vai o indiozinho lá, cuidado com o indiozinho, hein? As flechadas dele dói, hein? Domênico tomou duas já. Ui! Ó, o Micali, sabe quem é? Aquele tiozinho da van, técnico do Atlético Mineiro, pediu o retorno do Clayton. Ó, que beleza, devolve, ó. O Marlon não precisa voltar. Pede o Fred lá, ou o Robinho. What the fuck now, Palmeiras? Tá pegando fogo lá, hein, meu? Olha, o Cuca falou hoje, eu ainda não saí. Que pena. E não saio porque confio que o trabalho vai vingar. Tem chance aí, ó, final de semana. Sábado é aniversário do Palmeiras, domingo jogo em casa contra o São Paulo. Grande chance de reencontrar a vitória, hein? Santos, let's go! Santos joga no final de semana, que coisa, hein, meu? É, não é que a gente tá fritando o Neymar, mas eu queria ver o garoto em campo. Neymar pode ser titular nessa partida contra o Cruzeiro, 19 horas, lá no Mineirão. Hoje o Vanderlei não treinou, viu? Foi poupado. Mas na hora H joga. Are you ready, São Paulo? Olha, eu ia falar do São Paulo, né? O Somba falou, meu, uma hora, então vamos deixar quieto. Mas peraí, sensacional. O scout mostra que o Domênico falou muito mais do Porto. Falei, é verdade. Falou. Mentira. É verdade. Opa, pega aí. Pega aí. Pega aqui, Domênico. Pega aí. Rapaz, se dou com o microfone na cara. Atenção, o Bar vai fazer a minha também. Ô, Sombra, falando nisso, ainda não teve hoje, né? O quê? Aquela fala da Naba, fala aí, Dodô. Por quê? Fala aí, Dodô. Só pra não perder o costume, Domingo. Você no carro, você na 23 de maio, para aí. Vamos lá, todo mundo. Fala aí, Dodô. Você na Rebolsa. Não tô entendendo o porquê disso. Você aí, Santo Isabel. Você na Marginal Tietê. Você aí na cadeia. Isso é a maior injustiça. Você aí na Casa Verde. Ah, o senhor também? Na Bela Vista. Você que tá com aquele abadá guardado no porta-mala desde 2009. Pega e veste agora. Tem coisa mais escrota que abadá. Você dentro do metrô. Tem coisa mais escrota que abadá. Quero dizer o seguinte: todo mundo dá um flash mob na Paulista! Isso! Isso aí, Dudu! E você que estiver numa loja aí, tá escutando o estádio! Você é dentro do fretado. Ah, é. Isso aqui você é no fretado, todo mundo no fretado aí. O motorista. Tá bom, Gracejo? Tá bom, Gracejo. Mal começou. Então vamos lá. Fala. Isso aqui é um dos maiores. Aqui, ó. Isso aqui é o maior desrespeito feito dentro do estádio. Assim. Porque o Paulo, como é, porque assim, é o seguinte, porque eu vou dizer, mano, é a mesma coisa que colocar um placar quando o time nem jogou. Mas é uma homenagem. Vocês são cretinos. Não, isso é homenagem. Vocês todos são cretinos. Eu mesmo. Porque se eu tiver que falar, se alguém tiver que falar de naba aqui, é o senhor Sombra, o senhor Mota e o senhor Marcão. É isso, meu. Então, numa desgraça. Filha da gente falamos, mas quem tem merece. Mas a gente não tem música, você que tem música. Falar de, mas eu vou inventar a musiquinha pra vocês, fica tranquilo. Eu invento, fica homenagem pra você. Você torce mesmo pro seu time não cair, filho, porque se cair, eu vou. Olha aqui, olha pra mim. Eu vou ser a sua maior. Eu seria o pesadelo dos senhores. Tô falando, hein? Ai, que medo. Porque quando o outro caiu lá, eu inventei um troço de entrar de joelhos, nem ficaram puto da vida comigo. Então, ó. Você viu que não deu certo, né? Você viu que eu vi. Depois que deu castigo. Eu vi que não deu certo. Deu castigo depois. Castigo, Cátia. Foi castigo, foi castigo. Você sabe, Deus está do meu lado. Lei do retorno. Deus está do meu lado. A vingança é o pior dos sentimentos. Agora você tá com a coisa pra mim. Domênico, não faz bem pra você. Domênico, isso não faz bem pra você. Faz todos vocês. Faz bem isso aí. Pessoal, atenção. Todo mundo sabe. Ô, Robson, você sabe que a Copa do Mundo no ano que vem será na... Na... Na Rússia. Não é na rua, é na Rússia. Rússia, na Rússia, E tem muita gente que quer ir pra Rússia, é verdade. Tem muita galera aí que gosta de curtir um futebol no exterior, né? Tem grupos de amigos que se reúnem de repente pra assistir finais de campeonatos europeus, não é mesmo? Então a dica pra você que quer reunir os amigos ou até mesmo levar a família pra Rússia pra ver a Copa do Mundo, gente, o caminho certo é Stella Barros Turismo, porque a Stella Barros é credenciada por mais de 40 anos em Copas do Mundo e tem várias opções de roteiro já separados por fases. Por exemplo, você quer assistir só a primeira fase? A Stella Barros tem essa opção. Boa. Você quer assistir a quarta de final? Tem opção. Semifinais? Opção. Quer só a final? A Stella Barros também tem essa opção. Então, se você quer assistir a Copa inteira, é lógico que vai ter essa opção para você. E todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil. Não é que a Stella Barros te leva lá e te joga lá. Não, rapaz. No pacote da Stella Barros, você tem lá passagem, hospedagem, o hospitality, que envolve toda a recepção para o jogo, o ingresso do jogo. Vai te colocar sentadinho na cadeira, no setor que você deseja. Vai te levar em voo fretado para as sedes da Copa. Né? Traz de volta para o hotel. Tudo com o auxílio dos guias da Stella Barros. Guias brasileiros, guias russos, para você ficar totalmente assistido na Rússia, tá bom? Detalhe, você pode parcelar tudo isso em 10 vezes no boleto. No boleto! Então anote agora o telefone da Stella Barros para você ligar. Anota aí. 2166-2250. Anotou? 2166-2250. Pode ligar agora, inclusive. 2166-2250. Informações no site stellabarros.com.br. Stella com S mudo e com dois L's. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Boa. Isso aí. Esse é o Estádio 97 da Energia. Oferecimento do Banco 24 horas. Tem sempre um pertinho de você. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. Agora é hora do momento sem parar do nosso amigo Jeová. Grande Jeová, um abraço. Ah, boa, Geo. O Jeová que fala assim, não vai perder o strip do Fernando Caminhoneiro quando ele participar aqui. Verdade, o Jeová. Opa! Gosta? Hã? Gosta mesmo? Gosta do Estádio 97, então ele não vai perder. Gosta do Estádio 97. Você tá louco? Você tá louco? Imagina. É. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal. Toca, Asdrubal. Toca. Sombra soberana. Pô, de novo. Eu não sei se te falaram, mas você pode escrever. O seu time é uma piada, vai jogar a Série B. Nem o prato, garfo, a faca, nem o profeta e o ancião. Vai perder os patrocínios pros gambá e pro Verdão. Sombra. É uma das minhas. Talvez a melhor que eu vi aí, viu? Dessas todas. É. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Quem fala? Seres imundos. Olha, Edson. Mas não é chiclete, né? Seres sujos. Quem fala? Edson. Quem é Edson? Quem eu gosto de Edson? Edson. Ô, RG. Fala, RG. Velhinho. Fala. Eu vou te dar uma ajuda no trocadilho, tá? Olha aí, querendo pode ajudar. Ser? Pode ser ou não? Vamos ver. Calma. Não é melhor esperar o RG fazer? É. Vamos ver. Não, vou dizer minha idade primeiro. Ah. 51. E qual o nome completo? Edson Caetano Lima. RG. É. Pensa bem. Sim, pensa bem. Um RG. É pinguço. Não, Caetano Lima. Edson Caetano Lima dá uma caipirinha muito boa, né? Com Lima? Puta vida, velho. Rapaz. Foi boa, Domênico? Foi boa, Dondô. Olha aí. Nossa. Só tentei ajudar, vai. Trocadilho. Nota 10. É isso? Eu vou dizer um negócio pra você. Às vezes na vida é melhor mudar a Edson mesmo, viu, velho? Sensacional. Passa, agora sim. Agora foi. Que é isso? Zero. Traição, isso. Ai, zero. Horrível. Zero, você tá maluco? Puxador mandou louco. Muito bem. Oh, tá maluco? Mandou bem. O ouvinte louco, mesmo falando véio. Que foi bem. Puxador louco. Véio. E qual que é o bairro que você mora, o Edson? Eu moro no Jabaquara. Jabuca, meu. E qual que é, quando é o time? Esporte Clube Corinthians Paulista. É nóis, velho. É nóis, é tudo nosso, mano. É nóis, Edson. O AP vem aí. Ô, Edson. Diga lá. Amanhã vamos pegar a Chapecoense, cara. Você acha que o Corinthians ele tem que continuar com aquele projeto de ajudar a derrubar o São Paulo e doar mais alguns pontos pra Chapecoense? É o medo. Ou vamos focar no hein? Título? Também acho. Que medo, hein, Ante? Temos que pensar somente no nosso time. O resto é o resto. Vamos ganhar dos caras, então? Com certeza. Amanhã é quarto. Nós perdemos do Vitória só pra dar uma animada no campeonato, que é muito sem graça. Mas você viu que o ouvinte é muito mais decente que o próprio mano. O ouvinte não é sujo, o ouvinte não foi sórdido. Ele prega a lisura. Não, mas lisura. Tanto é que minha pergunta não foi retórica. Eu fiz uma pergunta mesmo querendo saber o que ele pensa a respeito dessa situação. Pera só um pouquinho. Eu não fiz uma campanha pra que derrubem o São Paulo. Não fiz. Tá implícito aí. Tá nas entrelinhas. Mas isso é mesmo. Vocês vão cair porque Deus quer, cara. Mas se tiver Deus que quer. Cair entre Chape e São Paulo, pelo amor de Deus, hein? Tadinha da Chape, né? Que passou aquele perreio todo. A Chape teve o problema todo. São Paulo não teve esse problema. Mas eu vou te falar um negócio. Que coisa ridícula. Mas vocês foram perfeitos aí, sem querer, acabaram sendo perfeitos. Você entendeu? Um time que perdeu, um time onde morreu quase todos os atletas. Todos. Está assim. Na frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Sim. Isso é triste isso, viu? Eu tô falando sério, não tô zoando não. Gente, um time que perdeu quase todos os seus atletas... Montou que um se time remontou, novo, né? Está tendo um desempenho melhor que o São Paulo Futebol Clube. E pera, não é perdeu todos os seus atletas numa condição de venda, não, de negociação. Porque de... morreram. Porra, tragicamente, cara. Exato. Os caras se... Porra, não dá pra entender isso. Não dá. É um absurdo. Imagina. Porque você até entende, às vezes, né? Pô, tem o Avaí, tá mal, sei lá. O São Paulo está atrás na tabela para uma equipe que, lamentavelmente, perdeu quase todos os seus jogadores por um acidente trágico. Trágico, cara? É. Imagina. Mas, ô Edson. Diga. Diante do que você está analisando do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, seja sincero, a liderança do Corinthians te surpreende? Você acreditava desde o princípio que o Corinthians poderia brigar pelo título brasileiro? Ou a campanha tem sido surpreendente, assim como o trabalho do Carilli também? É, seja verdadeiro ou não seja sujo e mentiroso como humano, por favor. Não, o Corinthians, por ser o Corinthians, ele sempre surpreende. É, eu realmente não esperava no começo do ano, achava... Eu só era contra aquilo que todo mundo dizia, que era a quarta força e tal. Isso não existe, pra mim não existe. O Corinthians sempre foi grande... assim como os outros grandes também do estado de São Paulo. Mas o Corinthians me surpreendeu, sim, com sinceridade me surpreendeu. O Corinthians só vai surpreender alguém quando aparecer uma notícia assim, ó, o Corinthians pagou as contas. Aí vai se surpreender. Não, Marcelo. Todo mundo. E a única forma de você surpreender alguém é você falar, olha, essa é minha namorada. Ai. Eu não posso ter exclusividade, mano. Eu não sou que nem você, um pau mandado aí, velho. Nossa! Casos de família no estádio. Pode deixar, mano. Não pega ninguém. Eu aprovei. Ô, mano, o cara aproveito só por pega você, mulher mano. No swing, velho. Olha que coisa ridícula. Mas não é. É o atestado da incompetência, velho. É atestado de incompetência. Você é o Tinder com perna, velho. Ô, pode falar. Posso falar? E, aliás, eu não tenho nojo de você. Eu não tenho Tinder, mas é um mecanismo muito bom hoje pra você pegar a mulherada. Ah, é? Pra virgem? Olha, não é. Pra virgem. Quem tá no mercado, pergunta pra quem tá no mercado aí. Mas, ô, mano, seja sincero. Eu não preciso. Mano, Bibi, atenção. Assim, cara, você chegou em São Paulo, você esqueceu a escova de dente no Rio. Aí só tem a escova de dente do teu irmão. E você quer escovar o dente desesperadamente, que está com gosto de alho na boca. Do bife da Thaís. Você aguarda, vai até a farmácia comprar uma nova, ou você usa a escova do teu irmão? É, sinceramente, Sombra, eu passo pasta de dente no capacho que fica na porta. Ah, não! Nossa senhora! Porque com a escova dele. Ô, mano, posso porque te falar? Imagina o que deve ter de verme e ácaro na boca desse sujeito. Não, posso não, falar? Não, vai saber. É sangue Sombra, do teu exemplo, sangue, mano. Tá ali, bactéria, ó. Mas ele tá, o RG número 2. Ele é um assíduo frequentador do Glory Hole. Não, mano! A banca dá, a banca recebe, velho. Já tem, mano. Posso falar, mano? Ó, Sombra, tô errado, velho. Herpes é uma doença totalmente tratável, velho. Ah, para, Marcos. Oh, você não tem isso, seu tonto. Mas tudo bem. Deixa aí. Marcão é a nossa cultura de bactéria ambulante. É verdade. Oh, Edson, um abraço pra você. Deixa o seu palpite pra Corinthians e o Índio Condá. Olha, quem vai responder essa pergunta agora é o outro Edson. Quem? Como assim outro Edson? Olha, realmente, entende? Realmente, eu gostaria de ver a vocês, entende? Poxa vida, o Corinthians é muito mais firme, entende? É uma boa imitação do Pelé, verdade. Muito obrigado, entende? Tá certo, agora imita aí, quem você quer imitar? Imita o Romário, Ronaldo Fenômeno, vamos lá. É isso aí, parceiro, é isso aí, nós damos a ganhada da Chapecó, entende? Olha aí, muito bom. É, o cara foi que mais, que mais? Não, pode Ronaldo contar, Fenômeno, vai. Pra você poder imitar, você precisa dar um traveco aí do lado. Agora, hein, botou uma banca, hein? Olha lá, quando eu jogava no Corinthians, realmente eu engordei um pouco, mas estou de volta apenas para financiar o time. Não, agora imita o Ronaldo Fenômeno com uma mulher de tromba aí, vai, vamos ver. Vai te catar, não, mas Fenômeno você imita em paz, muito bem, né? Aí você que imita muito bem. Eu não, nossa, não fui eu que fui fotografado lá com as meninonas lá da... Meninona? De tromba. Meninona. Estudante. Ô, Edson! Vai, muito obrigado. Edson. Muito obrigado. Ô, Silvio. Ah, peraí, oi. Encontro de Silvios. Olha aí, o Edson. Oi, Silvio. Aqui quem tá falando é o Silvio. Mas aqui quem tá falando é o Silvio. Vocês estão muito loucos, agora, hein, Silvio? Agora vamos chamar o Lombardi perfeitamente, patrão. Estou falando diretamente do céu. E agora vamos aos números da Telecida. Ó, boa, hein? Boa, parabéns aí. Parabéns. Boas imitações. É, rapaz. Eu gosto de fazer algumas imitações, sim. Boa. Parabéns, viu, Edson? Parabéns. Valeu. Ótimas imitações. Muito obrigado. Grande abraço pra você. Igualmente, obrigado, vocês são fantásticos, viu? Eu acompanho vocês desde 1989. Não, 89, né? 99, perdão. 99. E só agora eu consegui. Contato com vocês, mas é sensacional. Mas boa, legal porque você se preparou em 89 para começar a escutar a gente. Boa. Ele já sabia, ele viu o futuro. Eu já sabia o que ia acontecer. É isso aí. Eu já muito sabia legal, o que muito boa. Bacana. Tá bom? Então tá bom, gente. Parabéns, boa. Sucesso aí pelo programa e curto vocês pra caramba. Valeu, cara. Obrigado. Boa. Um abraço. Outro para vocês. Valeu, irmão. Um abraço. Um abraço. Vamos lá, segundo ouvinte no momento sem parar ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca Asdrúbal! Asdrúbal. Rio de Janeiro, mano, continua indo. Oi. No Rio de Janeiro, mano, vai vivendo. Oi. Do Rio de Janeiro, malha o glúteo, o braço. Alô, alô, meu Romero, com você é o caso. Alô, torcida do puleiro, aquele abraço. Beijinha continua balançando a pança. Ai, tocando a campainha do OP do mano parça. E continua dando furico pro guerreiro. Ah. Alô, alô, na festinha, isso, mano, beijo. E Romero. Alô, alô, na festinha, beijo, guerreiro. Alô, alô, na festinha, descabelo palhaço. Alô, alô, Taizinha, aquele abraço. É sensacional, hein? É. Alô? Alô? Quem fala? É o Flávio. Flávio? Isso. Flávio do quê? É Flávio Anastácio de Lima. Flávio Anastácio de Lima, quantos anos, hein, Flávio? 5.6. 5.6, RG. É, Dodô, eu Flávio pra você. Tem dia que de noite é assim, né? Sensacional. Ah, boa. Salvou. Tem jeito. Legal, você tá legal. Salvando de minuto em minuto, hein? De minuto em minuto. Seco pra você, tia Anastácia ou dona Benta? Mas em que isso, sentido? Véio. De querida. Foi um bicho. Não, tô falando sério. Tia Anastácia. Quem era mais legal no sítio do Pica-Pau? Tia Anastácia. Tia Anastácia ou Dona Benta? Dona Benta. Porque Dona Benta fazia os bolinhos. Pô, Dona Benta era de farinha, velho. Você já ligou, amigo? Dona Benta fazia os bolinhos de chuva, fazia bolo. Você já ligou, velhinho? Alô? Você já ligou aqui, né? Já liguei, já. Ah, então, mas hoje é dia dos virgens. O Raul perguntou. Oi. Você não acertou. Oi. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Vai, vai, oi, sai. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Sai. Você pega, oi. Paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Sai. Oi. Você é um chupador de cana? Ai. Sente e pedala, mano. Sente e pedala, mano. Você é um chupador de cana. Ai! Todos vocês vão te catar. Que isso? Ah, que isso? Alô? Alô? Quem fala? Edmar. Edmar do quê? Edmar Antunes Correia. Três vezes sem juros, doutor. Sem juros. Sem juros. Ele é a chura. É, Edmar. Quantos anos você tem, Edmar? 47. Você nunca ligou, né? Não. 4.7, RG. É, mas não é Edmar, é Egmar. Egmar. Egmar. O gemudo. É gemudo, RG. É, aí é o gemudo, hein? Olha, Domênico. O G não fala. Depois das lamentações do programa hoje, da ala tricolor. Ah, é. Aula Alviverde. Ala Alviverde? Ala Alviverde não teve. Não. Só um minuto. Eu estava só falando o que o Cuca falou. Mas você falou aí, não é pra tirar o Cuca, porque. O São Paulo ficou muito mais tempo aí. Para, foi igual. Posso concluir? Tá valendo o vídeo. Deixa ele falar do rapaz que tem a idade dele. Então, velho, depois de tudo isso que eu ouvi aqui do Tricolor no início do programa, eu concluo que vai de Egmar a pior, velho. Ah, sensacional! Egmar a pior. Foi ruim. 10, toda hora é 10. Ah, é um 10 atrás de 10. 10 atrás de 10. Foi boa, não é legal. Não é legal. E tá certo, tá Egmar a pior mesmo. Ô, velho, e qual que é o... A gente pode falar. Qual que é o bairro? Bairro Jardim Piratininga, Osasco. Piratininga, Osasco. Piratininga. Ah, e o time? O time é nós, mano. Nós quem? Nós, Corinthians. Ah, já ia dar uma pedrada no cara. Já ia dar uma pedrada no. Ô, mano, você tá muito armado com essa camiseta aí do Pica-Pau. Você tá na cara. Esse Pica-Pau? Ele tá com a camisa do Pica-Pau lá. Camiseta do Pica-Pau. É da Marquinha Carioca aí. Virou Carioca lá. Carioquinha, hein? Marquinha Carioca, hein, mano. Começa picando o pau. É, olha lá, lá, o mano, com a camisa do Pica-Pau. Eu vou picar o pau. Ah, não! Já tá falando. Já ele tá falando assim, é o Corinthians. É Corinthians. Somos carinhos. Chegou esse final de semana lá em casa, ô Mota. Ficar assim lá no portão, ô Marcos. O Marcos. Ah, não, não falou. Não, não tá. Tá. Ele tá com aquela mania de tu, e tu. Porque ele falou assim, também fatura. Tu não vai lá, não? Tu. Vai curinha. Santista e Carioca fala tu. Nossa, ele essa falou. Parede precisa de um reboco. É. Vai Corinthians, ele fala. Vai negativo. Corinthians. Ô, Egmar. Oi, mano. Amanhã tem Corinthians novamente, hein, irmão? Já é. Corinthians vai estar desfalcado de três peças fundamentais aí. O Balbuena tomou o terceiro cartão amarelo. O Guilherme Arana tá machucado. Assim como o Jadson, que tá sendo preservado também para começar a partida. É o Jadson mesmo. Começa no banco. E aí, cara, você acha que é preocupante essas três ausências aí? Fora o Pablo, que já tá bastante tempo parado também. Não, amanhã não, mano. Amanhã é 1-0 para nós, pra gente ajudar aí o São Paulo aí. Ajudar o São Paulo? Não, não quero ajuda de vocês, não. Não quero sua ajuda, não, trouxa. Quer esmola de vocês, não. Quer. Ah, pega sua ajuda. Pode ajudar. Quer sim. Não vai precisar, não. Toda ajuda é bem-vinda. Pode ajudar, porque nada paga depois ficar um ano sendo ridicularizado. Não. Vamos com a nossa orgulho de perna, mano. Toda ajuda é bem-vinda. Ô, mano. Diga, irmão. Você acha que o Carille não pode ser mais um Eduardo Amorim, não, cara? Carille? Mas embasado em quê? Não, em termos que aconteceu lá com o Eduardo Moreira, que criou a Copa do Brasil, depois sumiu, né? Eduardo Amorim, né? Eduardo Amorim, 95. Isso. É, mas o Egmar, eu não acho não, cara, porque o Carille, cara, independentemente de qualquer coisa, o Carille teve um lastro muito grande aí por ter trabalhado com o Mano Menezes numa época vitoriosa no Corinthians também em 2008. E assim como em 2009, quando ele começou a trabalhar com o Tite também. Aquele time lá que o Mano Menezes tinha feito aí pra subir da Série B e tudo mais, chegou numa final de Copa do Brasil, apesar de ter perdido pro Sport, mas chegou numa final, aí no ano de 2009 ganhou do Inter e tudo mais, e todo mundo conhece depois a trajetória do Tite, e o Carille tava próximo a ele. Eu acho que em termos de lastro, cara, o Carille tá muito mais bem assessorado do que o Eduardo Amorim naquela oportunidade. Eu acho que o Carille vai ter sim. Talvez ainda mais hoje, diante da carência de bons nomes aí no comando do futebol brasileiro, dos técnicos aí, eu acho que o Carille vai ter um pouco mais de tempo aí pra mostrar trabalho, e eu acho que pelo lastro que ele teve aí também de experiência com o Tite, com o Mano Menezes, eu acho que ele vai se dar melhor do que o Eduardo Amorim naquela oportunidade. Você não bota fé no Carille, não, mano? Não, eu boto sim, mas será que vai ficar igual no ano que vem, a torcida não vai cobrar ele, devido à situação que eu chamo Copa do Libertadores de América? Você acha que ele tem condições? Não, eu acho que então, ele tem, mas ele tá, devido sim sair que nem saiu o Tite. Será que ele vai segurar igual o Tite segurou? Perdeu. Vou te falar real, cara. Eu acredito. Ele vai ser cobrado de qualquer maneira. Também. Não tem jeito de não ser cobrado, cara, porque é uma situação que ele vai ter que realmente mostrar serviço. Ele tá no comando do Corinthians. Ano que vem vai ter Libertadores, ano que vem é expectativa novamente de poder voltar pro Mundial. E eu acho que ele sabe disso. Ele já tá bastante no Corinthians, ele sabe como é que funciona a expectativa do torcedor. Esse ano foi uma coisa surpreendente, o título paulista, o Corinthians tá jogando bola da forma como tá. De fato é, mas a partir do momento que você começa a ganhar bagagem também, a partir do momento que você começa a mostrar serviço, a torcida começa a criar uma expectativa. Por exemplo, hoje, se o Corinthians perder o título brasileiro, não vai ser frustrante? Todo mundo vai começar a criticar também. É mais evidente. Não perde, não. Então, mas pelo fato do Corinthians já ter uma larga vantagem à frente do segundo colocado, mesmo diante de tudo que ocorreu durante o ano, desmanche, reformulação de time e tudo mais, você mostrou serviço e criou uma vantagem muito grande para que você possa ser campeão. Se perde numa dessa o título, a cobrança virá de qualquer maneira. O ano que vem não vai ser diferente. Por mais que ele tenha feito um bom trabalho esse ano, a torcida sabe reconhecer, mas também não é dormir numa sombra de um bom trabalho que foi feito em 2017 e em 2018 ser um fiasco, ser eliminado na primeira fase da Libertadores, não ganhar nenhum título. Então, eu acho que ele também está sabendo disso e ele vai trabalhar pesado. Inclusive, a diretoria do Corinthians, mesmo diante das realidades financeiras, aí não dá para tapar o sol com a peneira, o time do Corinthians ele precisa se reforçar. O ano que vem, principalmente numa disputa de Libertadores, precisa ter mais um centroavante broca. Aquele maluco aí que se o João não puder jogar, o cara vai dar conta do recado. Precisa ter mais um lateral esquerdo aí, porque o Guilherme Arana vai ser vendido possivelmente no final do ano. E não dá para depender do Moisés uma temporada inteira. Entendeu? É complicado, mano. A diretoria precisa se esforçar também. Que entrou sábado, ruim, como diz o Dodô aí. Ruim. É muito ruim, cara. Muito. Não é pouco, não. É muito. É muito ruim, você acha? Poderia ter vendido ou ser emprestado pro Palmeiras, São Paulo, que tá precisando também. Não, obrigado. A nossa ruindade já tá lá, velho. Não queira passar sua desgraça pra nós. Tranqueira. Para, a gente já tá se livrando do Wesley, dessas coisas, velho. Amigo. Mais um a menos, não vai fazer diferença, não. Faz, ô! Pra se livrar é difícil, velho. Mas tá bom. Amigão, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Falou, seu Bruno. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, irmão. Até mais. Tchau, tchau. Um abração. Esse foi o momento sem parar. Três ouvintes na sequência, ouvintes virgens. É, rapaz, o Sem Parar tá com novidades, cada vez mais novidades. Qual? Agora você pode comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. Sabia que agora você encontra o Sem Parar em displays e totens? É isso aí, são mais de 200 pontos de venda. Então quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, aí você vai no caixa, paga, né? E o valor pago vira créditos para você já sair usando. E nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento do McDonald's, menino mano. Sim. Opa, isso aí, Sombra. Dali McDonald's. Pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma baita ideia. Uma ideia duplamente genial. E preparou o duplo quarteirão com dois hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida, duplamente cruel. É, mano, e cruel parece também que é a contusão do Jailson, né, Dodô? Não sei. É verdade. Eu tô vendo aqui a matéria. Não vi nada. Segundo o UOL, uma lesão rara no Jailson fez o Palmeiras ouvir até o médico da NFL. E o retorno seria incerto. Segundo a matéria, o Jailson tem uma lesão tão rara que fez o Palmeiras procurar ajuda de especialistas nos Estados Unidos. E que lesão é essa? Ele teve um rompimento de tendão na virilha durante o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Ele continua jogando? É. Caraca. E o clube, inclusive, prefere não dar um prazo pro retorno do atleta. Caraca, inclusive, não vou operá-lo agora, Domingo. A informação foi dada pelo site da TV Globo e confirmada pelo médico Gustavo Malhoca durante o treino dessa terça-feira. A situação é tão curiosa que o departamento médico do Palmeiras entrou em contato com Mark Philippon, que trabalha no Denver Broncos, time do campeonato de futebol americano, a NFL. De acordo com o médico do Palmeiras, a decisão de momento é não tratar Jailson com uma cirurgia. Sim, vamos esperar. Embora exista essa possibilidade. A princípio, os médicos vão adotar o processo conservador. Eles não tinham visto ainda esse tipo de contusão em atleta, cara. Rapaz! E o pior, Sombra, não é não jogar, né, cara? O pior é que, possivelmente, não dá pra dar uma bimbada também na RG. Como não, mano? Não, mas fica por baixo, pô. Isso é o problema. Fica por baixo. Tá quietinho. Não, mas meu RG, Deus! Imagina. É, mas tem que ficar quietinho. Imagina, o cara, mano, na hora do sexo, não vai poder fazer o espacate, velho. Imagina, tem tanta coisa pra fazer, Marcão. Bom, mas de qualquer maneira, gente, ó. E ele já tem uma idade avançada, Jailson, não tem? Sim. Mas ele tem 37, acho. Então, exato. Acho que não volta, hein? Que não volta, você tá louco? Não, olha a preocupação dos caras, velho. Não, mas ele tem 39 já, o Jailson. Não, tem 39. Pô, o Prass tem 39. Em dois minutos subiu 2 anos. Não, é que ele foi registrado com 3 anos, não é isso? Mas, ô, gente... Mas sabe... que desespero de vocês, mas, velho. Mas tem uma questão louco. Aí... Que é triste pra caramba. Temos que torcer pro menino, pro rapaz poder voltar. É sim, lógico. Porque é o seguinte, claro. O Jailson, ele foi atingir um status melhor na carreira de atleta no fim da carreira. É verdade. Coitado, velho. E possivelmente só agora que ele vai conseguir juntar um dinheirinho pro pé de meia. Então, gente, ó... É dose. Não, mas o mínimo que o Palmeiras tem que fazer é dar um suporte pra ele, caso ele tenha que abandonar tá a carreira. Dando suporte, não, tá mas assim, caso ele tenha que abandonar a carreira de jogador... Não. É, coloca ele lá pra fazer alguma coisa dentro do clube. Não carreira nenhuma, para com isso aí. Então tem que torcer muito aí pro Jailson. Vai voltar, já tá aí. Que coisa, hein? Né, Dodô? O Corinthians, ele renovou o contrato com o Danilo, mesmo machucado, né? Pra ele continuar a se tratar lá. É o mínimo que eu espero da Leiloca, viu, mano? É. Mas a Leiloca não manda, assim, né? Na parte. Não, lógico que manda. Quem manda é o Domênico, ela só segue as regras de determinação. Mas não ia mudar o nome lá pra Pauleila lá? Pauleilas. Então, Pauleilas. É. Mas vamos falar de fricô? Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Perfeitamente, Fricô! Estádio 97 também no oferecimento da Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Agradecer a presença do estranho Nuninho, corintiano, Robson, que veio aqui fazer o estádio. Boa. O ouvinte décimo milésimo, ouvinte diferente a participar do estádio via telefone. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui. E um recado pro Domênico, o Marção, que trabalha na empresa lá, ele fala que acha você o melhor radialista. Oh, muito obrigado. Manda um abraço santista a ele. Boa. O Neno, parceiro meu também, mandar um abraço. O pessoal do posto lá onde a gente guarda os carros. E mandar um abraço pra minha mãe, que hoje é aniversário dela. Tem, tem o sétimo, o oitavo e o Neno. E o Neno. Nossa. E qual é o nome da mamãe? Fran também. O nome da minha mãe tá fazendo aniversário hoje. Qual o nome da mamãe? Adalva da Silva. Grande Dalva. Adalva. A famosa estrela. Adalva. Adalva. É. Sensacional. Parabéns, mãe. Te amo. E um abraço, pai. Te amo também. Boa. Você dava muito trabalho pra ela ou não? Ah, mas aí foi bastante, boa. Né? Não, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa, RG. Ah, o mano também dava muito boga. Cadê? Não mais do que você. Nossa. Bom, e se, depois vocês discutem quem dava gêmeas. Mais ou não. Era ô, mano, gêmeas. Só tem uma coisa pra falar pra você, mano. Faz tempo que eu não falo. Eu te amo, viu, mano? Você é um querido. Ô, mano, faz coração com a mão, mano. Faz coração com a mão pra ele. Não! Assim não, mano! Esses corações não. Olha, mano, o coração do mano. Os dois falando parece o mesmo, né? Parece... É engraçado esse cara que pergunta e responde pra ele mesmo. É estranho, né? O monólogo, né? O monólogo. O mano não sabe fazer coração com a mão. Mas estranho, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Eu agradeço. Espero que você tenha gostado de vir Gostei aqui. Gostei muito, sim. Obrigado pra vocês também. Oh, valeu. Boa noite. Valeu. RG, quem é o boné? Estádio 97 Vista Aérea. Ele, Egmar Antunes Correia. Aí, Egmar, ganhou 3 dias úteis para retirar o seu boné Estádio 97 Vista Aérea. Você quer fazer uns bonés incríveis para sua empresa? Ligue 3031-2288. 3031-2288. Rapaz, o Roberto mandou aí uma amostra do novo boné do Estádio 97. Tô louco esperando esse já boné. Já queremos. Não, tô uma empresa boa que nem a do Roberto pra fazer boné, tô pra ver, viu, cara? Quem ganhou a camiseta Energia 97 Tentbit? Ele, Edson Caetano Lima. Ô, um abraço pro Carlão da Tentbit. Tentbit.com.br. Carlão, precisamos conversar as novas camisetas do Estádio 97. Vão ficar maravilhosas, hein? Boa. Vai vir boa. Vinheta nova de abertura do estádio. Vem camiseta, vem boné. Tudo novo. Vai ser legal demais. É, 18 anos, sim. Hein? É isso aí. Estádio 97 chegando no fim. Volta. Mas volta amanhã, 5h30. Tá bom? Exatamente. No oferecimento de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível e extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede extra gol. Beba com moderação. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra você, mano. Bibi, sobe o morro. Tchau, maninho. Morra, valeu, RG, Sobral. Boa noite, gente. Valeu, valeu, valeu, tchau, mano. Boa noite pra vocês aí. Que já se foi. Tchau. Valeu, um beijo. Gente. Valeu, galera. É nóis. Tchau.

Há 20 anos, a maior casa noturna de todos os tempos fechava suas portas. Mas agora, ela está de volta. Sábado 2 de setembro na Audio Club, você vai curtir a festa da Toco com um show histórico. Information Society. Ao vivo. Nas pickups, os DJs Vagão, Tadico e Ricardo Krumfli. Vendas online, ticket360.com.br. Informações e pontos de venda no facebook.com/festadatoco. Sábado 2 de setembro, Festa da Toco com Information Society na Audio Club. Promoção Energia 97. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Night sessions começando aqui na Energia 97. Ótima noite de terça-feira pra você. E a primeira hora é dela que tá aqui junto comigo, Marina Diniz. Boa noite, Mar. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem. Saudade. Eu também, é verdade. Semana passada não estava. Não consegui vir, mandei o meu programa gravado. E aí hoje eu tô aqui, adoro quando eu venho. O que você tem de novidade pra gente, fim de semana? Então, é, o set de hoje, eu tô tocando numa casa nova agora aqui em São Paulo, que chama Café Society. E assim, é um restaurante meio cabaré, que eu toco, mas não é pra virar pista. A intenção não é virar pista de dança, é só pra ficar uma coisa meio groove ali, animada, mas não precisa virar a pista. Então eu vou tocar mais ou menos o que eu tenho tocado lá, hoje no meu set. Beleza, então é com ela, Marina Diniz, aqui na Energia 97, até às 9 da noite. Night Sessions.